ar, Nominata 616. Olá pessoal, estamos começando aqui mais um Inominata 616. Eu sou o Coveiro e esse é o podcast que a gente vai falar sobre um herói que é rei de Wakanda, que quase fez um acordo com o diabo, teve problemas com a namorada dele, encontrou uma versão alternativa de um personagem de outra dimensão que era igual a ele, que ele achou que era do passado, mas era do futuro, e acabou desistindo de tudo. Mas depois voltou. Mas peraí que eu tô me adiantando nessa história. Ainda tem muita coisa que acontece pela frente. Quem já leu essa história já sabe do que eu tô falando, ou quem eu tô imitando. Aqui é o Paulo Arthur, e hoje os fãs do Kirby vão ter um treco com o Priest, pelo menos. Ah, eu não acho, eu acho que ele até honrou demais a face do Kirby, mas tudo bem. Não, a questão não é essa. A questão é que na entrevista ele deixa bem claro que existe o Pantera Negra do Stan Lee e o Pantera Negra do Kirby, que ele prefere o do Stan Lee. Tá certo, tá certo. Eu sou o Felga e longa vida ao rei. Longa vida ao rei, longa vida a T'Challa, Pantera Negra, rei de Wakanda. Esse é o podcast que a gente vai falar sobre a fase definitiva do personagem, pelo menos até hoje considerada definitiva, que é a passagem do Christopher Priest, lá pelos anos, final dos anos 90 para anos 2000, falando do personagem, né? Ele que estabeleceu várias coisas que a gente conhece o personagem hoje e que estão no filme, né? Então muita coisa que veio depois, você vai perceber que se inspirou aqui nessa passagem. Mas a gente vai falar sobre elas daqui a pouquinho, depois da nossa leitura de e-mails. E-mails. Olá pessoal, de volta aqui para a nossa leitura de e-mails. Vocês lembram dela? Nunca mais teve, mas estamos aqui. E aí, Paulo? Olá. Paulo, tá lembrado que existe leitura de e-mails? Sabe ainda como é que faz? Bom, a gente lê uns e-mails, responde dúvidas e zoa quem fala bem do Bentes. Mais ou menos isso, né? A gente deixou um monte de e-mail atrasado aqui. Eu tenho certeza que tem pelo menos um fã que fica mandando e-mails todos os dias pedindo podcast Nat Grey e o Coveiro ignora. É, porque deve ter sua assinatura, né? Provavelmente por causa disso. Mas enfim, eu separei aqui uns 4 e-mails só pra não ficar aquela coisa muito esquecida. São e-mails, assim, rapidinhos de ler. Então, começando aqui a ler o primeiro, do Paulo Luciano Silva Santos. O Paulo disse o seguinte: eu sou decenalta e fã do Azulão. Azulão o quê? Um fera? Não, é o São Caetano. Mas quando a Marvel me entusiasma, eu falo. A exemplo dos anos em que o Bendis passou do Demolidor, ou mais recentemente dos X-Men. Olha aí, Paulo, você deve gostar dele. Do Brubaker no Capitão América, do Fraction no Homem de Ferro, do Hickman nos Vingadores. Mas, infelizmente, depois das excelentes Novas Guerras Secretas, com suas séries paralelas imperdíveis, a Marvel nos apresentou uma confusão de histórias soltas ou que tentam se amarrar em um emaranhado de personagens e suas equipes. Vocês estão perdidos e decepcionados tanto quanto eu? Sim. Esses são os motivos que nos levam ao Legacy? Bom, o Legacy não chegou aqui ainda do Brasil, né? Mas enfim, aí ele assina aqui, é Paulo Luciano dos Santos, de Campina Grande, Paraíba. Cara, é questão também de vendas. É aquele negócio, tipo, o que a Marvel fez no Pós-Guerra Secretas foi basicamente a versão Marvel do DCU. E deu tão certo com o DCU. Então, já que a DC agora cresceu em vendas com o Rebirth, eles estão tentando fazer o Rebirth deles. Só que a verdade é que tá uma confusão de editorial gigantesca que talvez conserte, porque o editor-chefe cansou de fazer caquinha, foi demitido e botaram um novo editor-chefe na parada. Que é o CBC Busque, né? Exatamente. Ele já começou bem, porque a primeira coisa que ele fez foi chutar o Bendis e trazer o Hickman de volta. Ele trouxe oficialmente o Hickman? Ainda não sei, né? Cara, tá lá, você faz uma reunião de planejamento de médio prazo da sua editora, convida o Hickman e o Priest. Não é possível que esses dois caras tenham ido lá só pra, sei lá, tomar café. Concordo, eu acho que foi uma decepção. Pra uma coisa tão megalomaníaca e gigantesca como foi Guerras Secretas, foi um começo bem fraco mesmo pra a nova e diferente Marvel, né? E minhas reclamações não são pelos problemas de trocar personagem, de tentar revitalizar os mantos, colocando personagens mais jovens e por aí vai. Na verdade, tudo isso poderia ter existido se tivesse colocado a coisa mais importante, que é o que até o Paulo tá falando aí, né? Ter colocado gente que sabe escrever histórias. E não é uma coisa que, digamos assim, ocupe o roteirista X ou o roteirista Y. Eu acho que tinha até potencial para os caras que estavam lá fazerem grandes histórias. Eu acho que o Nick Spencer foi um desses caras que se arriscou e tentou. E eu acho que ele entregou um bom material dentro do que ele fez. O Jason Aaron também, por aí vai. Então tem certas coisas que realmente se salvaram na nova e diferente Marvel. Só que os grandes carro-chefes, né, as coisas que mais vendiam, foram sublegadas para as pessoas que não estavam, digamos assim, bem direcionadas no momento. Tô tentando ser educado, né? Você percebeu, né, Paulo? Uhum. Então eu não culpo realmente nada a ver com essa transição de mantos. Não é pra mim, não é o grande problema. E também não é o problema que muita gente às vezes aponta aí, de que é ter ou não ter grandes sagas ou mega sagas. Pra mim elas podem ter tudo isso, contanto que elas realmente sejam interessantes, tenham uma história que seja atraente, que te agrade, que te prenda, como foi feito nos últimos tempos. Cara, o problema todo começa quando você coloca a pessoa errada no cargo de chefia. Porque qual é o background do Axel Alonso? O cara vinha da Vertigo. O cara colocou palavra em entrevistas o tempo todo, na época da Vertigo, que ele odeia super-heróis. Aí você coloca ele pra ser o editor-chefe de uma editora de super-heróis, o negócio vai desandar. Ele, ainda por cima, ele por ter essa cadeneta de pessoas indies, ele às vezes acertava, às vezes não, em trazer artistas. Só que aí ele faz aquela brilhante ideia de esculhambar os artistas em público e caga tudo. O Paulo tá se referindo aí a uma reunião que teve, em que os lojistas no ano passado estavam reclamando, né, de que a Marvel, de um lado, ela superlotou o mercado colocando um monte de títulos, então ela expandiu a quantidade de títulos em número, mas não em qualidade. Ou ao menos não de uma maneira que nenhum título se sobressaísse em tantas vendas. Então, pra Marvel, pro pessoal do editorial, tava tudo muito bem, porque eles continuavam ganhando dinheiro, né? Pros lojistas, não. Porque muitas vezes eles compravam em quantidade que eles achavam que seria a mesma patamar de venda, vamos colocar assim, de X-Men, de Guardiões da Galáxia, de Vingadores, eles achavam que seria aquela quantidade X, né? E nenhum título manteve, digamos assim, grandes vendas, né? E eram vários títulos, meio que dividindo ou pulverizando os rendimentos, né? Os lucros. E isso acabou causando um grande problema para os lojistas. Então, quando eles foram reclamar, e uma das reclamações foi essa, de não existir nenhum grande título com um grande destaque, que se mantivesse vendendo por muito tempo, né? O Alonso foi se defender dizendo que ultimamente não era como uns 20 anos atrás, em que determinado roteirista ou determinado artista era venda segura, né? Era um cara que podia botar o nome dele na capa que com certeza ia vender. Nada, a situação foi pior ainda. Ele disse com todas as palavras: eu não posso botar o Oliver Coypel em todas as revistas pra vender. Isso, assim, foi um tapa na cara de todos os desenhistas. E em seguida o próprio Oliver Coypel saiu da Marvel. Pois é. Eu sei que, enfim, não entrando em muitos detalhes, teve muito desagrado aí depois dessa reunião. Muitas pessoas até quiseram defender ele, porque os lojistas também estavam culpando essa questão de transferência do manto, de querer mais priorizar as ideias de diversidade do que a história por si, né? E aí defender um pouco a postura do Alonso, que o Alonso sempre foi de defender realmente essa questão da transição e da diversidade. Só que aí ele acabou caindo no cavalo, porque no meio dessa defesa ele falou um monte de besteira, feito essa aí que o Paulo falou, né, e tantas outras, que não deu pra segurar ele mais do que um ano. Então entrou aí o CBC Busque, que com certeza, isso todo mundo que conhece ele sabe, tem uma relação muito, mas muito melhor com os artistas e com roteiristas. Bom, passando agora para um outro e-mail, a gente tem agora uns e-mails mais rapidinhos. O Thiago Ribeiro, de Teresina, Piauí, falou o seguinte: eu sou leitor da Marvel desde 1998 e continuo com a leitura da Casa das Ideias mês a mês. Digo que, se comecei com a saga do clone do Homem-Aranha, não largo mais a editora. Realmente é uma prova de teste, assim, sabe? É, a gente já teve gente que começou com massacre, nem por aí vai. Melhor início, eu comecei e recomendo. E aí falou o seguinte: como ouvinte do Mutação em Debate do Inominata 66, eu gostaria de saber como eu faço para participar dos programas. Obrigado e aguardo a resposta. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar em contato com a gente, né? É, querendo ou não, você, através das redes sociais, através de e-mails, manda o contato pra gente e assim, adiciona a gente nesses lugares. E sempre que tiver um tema em que você tenha como participar, por exemplo, esse do Pantera Negra, você tinha que ler as histórias que a gente ia falar no programa. A gente costuma sempre selecionar as pessoas que têm uma facilidade maior de entrar em contato com a gente, assim como tem uma conexão melhor e também que acaba tendo uma desenvoltura melhor nos podcasts. Então a gente, vez ou outra, né, como aconteceu recentemente aí, que vocês viram que a gente acabou chamando de volta o Arthurzinho aí para participar mais de duas vezes de podcast de seriados, a gente acaba chamando os convidados externos, e pode ser seu caso, né? Bom, o outro e-mail é do Aquiles José, de Maracanal, Ceará. Maracanal. Você conhece, Paulo? Conheço a cidade, é Maracanal. Agora é um e-mail mais voltado pro filme. O título é Thor Ragnarok, melhor comédia, interrogação. Saudações a todos, parabéns pelo bom trabalho. Vocês estão entre os melhores podcasts do Brasil. Olha, deve estar faltando podcast por aí, né? Na opinião de vocês, qual foi a melhor comédia do ano? Tá provocando. Batman Lego, Thor Ragnarok ou Alien Covenant? Porque não dá pra levar a sério o que o Ridley Scott fez. Só mais uma coisa. Como assim a Viúva Negra ter voz de garota de 13 anos quando é dublada? A dubladora dela é a Fernanda Baroni e tem 40 aninhos. Uma das vozes mais belas e sexys que já existiram. Caramba. Eu não sei quem, onde e quando criticaram a dubladora da Viúva Negra aqui no nosso podcast, mas ele tá respondendo aqui na cara dura, gente. Isso é coisa do Magaren, tenho certeza. Então deve ser algum podcast de seriado, alguma coisa que a gente participou e foi falar uma besteira dessa. Eu não tenho nada contra filme dublado, muito pelo contrário. De vez em quando tem minha afilhada e outras pessoas, quando eu vou do cinema com eles, eu vou sem problema nenhum assistir esses filmes. Eu gosto bastante, né? Eu até me divirto, porque eu fico curioso quando o pessoal fala que a voz do Yondu ficou mais esquisita, parecendo um caipira de interior ou outra coisa do tipo. Eu vou lá ver o filme e geralmente eu gosto, eu não tenho muita reclamação, não. Eu já disse e repito, pra mim o Doutor Estranho só vale assistindo dublado porque fica um filme sobre pós-graduação. Bom, e aí um último e-mail aqui pra gente fechar essa leitura, do Rodrigo Selbach. Ele é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E ele tá fazendo um pedido pra gente, porque ele primeiro quis agradecer o trabalho, que sempre acompanha o site da gente. E aí ele queria fazer uma divulgação do e-book dele. Tá aí o link. Aí sempre tem uns top lists que ele fez, né? Os 5 melhores heróis da DC que não possuem poderes, as 5 melhores naves espaciais de quadrinhos, os 5 mais poderosos dos quadrinhos, 5 maiores veículos de quadrinhos, as mortes no universo Marvel. Então ele tá cheio de lista, então tá cheio de top alguma coisa aqui. Então com isso a gente pode encerrar a nossa leitura de e-mails aqui, né? Podcast grandão, vamos reservar mais espaço para falar sobre essa gigantesca fase do Christopher Priest no Pantera Negra. São mais de 60 edições só com Pantera Negra, fora ainda o The Crew, né, que é uma edição que é subsequente a essa fase dele na Marvel. Então bora lá, Paulo. Aham. So, the Black Panther lives again. You must be T'Challa, the Prince. Primeira vez que o Pantera Negra voltou, digamos assim, a ganhar um título mensal pela Marvel, não foi de qualquer jeito. Ele veio junto com aquela série de títulos que o Joey Quesada, assim que assumiu a Marvel, resolveu investir de uma maneira diferente, né? A gente já comentou aqui mais de uma vez que o Joey Quesada fez o grande acerto dele como editor da série de Marvel Knights, né? Deu uma returbinada no Demolidor, no Justiceiro, fez algumas séries aí do Nick Fury, da Viúva Negra, enfim. Ele reconstruiu um pouco do universo mais barra pesada da Marvel, né? Tirou um pouco o código, aquele código do Comic Authority dos quadrinhos de lado. Resolveu criar uma série mais cabeça, mais, vamos dizer assim, R-rated, né? E aí, dentro desse meio, estava lá o Pantera Negra. Pantera Negra do Christopher Priest, que é um autor que até então era muito desconhecido. Na verdade, Christopher Priest não é o nome original dele, né? Esse é o nome, é o pseudônimo que ele criou para assinar as revistas, não é isso? Se eu não me engano, ele mudou de nome por motivos religiosos. Ah, sim. Essa parte já eu não sei. Mas eu sei que até teve uma confusão, porque tinha um outro Christopher Priest, que era um escritor, um novelista de outra série, de outra coisa. E aí criou uma confusão lá, ele até ficou meio assim, mas por um tempo que ele andou sumido, né? Muita gente sentiu falta, porque realmente a escrita dele era muito boa. E aí eu vi que recentemente ele voltou pra DC. E tem feito muito sucesso lá. Todas as séries que eu ouvi falar que ele tava fazendo, só tem ganhado elogios, né? Cara, o que eu mais tô escutando é que ele salvou a Liga da Justiça. Porque o Brian Hitch tava escrevendo uma versão... como se... pronto, o Brian Hitch tava escrevendo como se fosse um fanfic mal feito da época do Grant Morrison. Que o mundo ia... o mundo era destruído em cada arco, aí ninguém tava gostando. Aí botaram ele no lugar e o cara tá escrevendo história da Liga da Justiça mesmo. E pesquisando aqui, eu tô vendo que ele também escrevia as histórias do Deathstroker, né, que é o Exterminador, não é isso? Ou seja, não, pera aí, o cara ficou famoso porque escreveu o Deadpool na Exterminador da DC, cara, isso é muito irônico. E aí o nome dele, o nome original dele eu pesquisei aqui, é James Christopher Owsley. Quem é fã do Homem-Aranha nos anos 80 vai lembrar dele com o Jim Owsley. Porque ele era editor e roteirista do Homem-Aranha. Ele era o editor daquela... deixa eu lembrar aqui o nome. A Peter Parker, Spider-Man. E foi dele a ideia de convidar um novato na época, o Peter David. E sugerir que ele escrevesse uma história mais pesada do Homem-Aranha. Que hoje é um dos clássicos do Aranha, que é a morte da Jim Wolf. Bacana. Ah, então é a mesma pessoa, olha só. Esse problema de colocar pseudônimo, hoje em dia tá dando problema, né? Mas acho que na época era liberado, isso não tinha problema nenhum. E foi o nome que acabou marcando o cara. Bom, o cara tá voltando aí, tem escrito algumas histórias especiais aí do Pantera, principalmente agora próximo que vai ser lançado do filme aí, alguns especiais. Mas a fase mesmo que marcou o cara foi realmente esse volume 2, pode dizer que é o volume 2 de Pantera Negra, porque o primeira grande série de histórias do personagem, a gente falou aqui no especial de 50 anos, foi a Jungle Action, não levava o nome do personagem em si, mas foi a primeira grande história seriada, inclusive, de um personagem. E aí o volume 1 foi aquele do Jack Kirby, que é quase considerado um Elseworlds, por conta daqueles problemas que o Jack Kirby tinha na época. E aí, depois de muito tempo, demorou mesmo, veio em 1998. Não. O quê? Teve uma minissérie que essa sim é considerada o volume 2 do Pantera Negra. Vou até achar que eu... é só pra dizer mesmo. Partes, né? Que a gente já falou. É. Mas essa minissérie não conta como uma série mensal. Ela foi feita pra ser 4 partes, né? Mas ela é considerada o volume 2, ainda assim. Essas aí, seja volume 2 ou volume 3, enfim, eu vou chamar de volume definitivo do personagem aí. Surgiu com o selo Marvel Knights, veio acompanhado junto com o desenho do Marco Teixeira, que era um desenhista na época que tava até muito tarimbado, né? Que tinha feito uma passagem muito bacana nos anos 90 do Motoqueiro Fantasma com o Howard Mack. Depois fez um pouco do Wolverine. E aí acho que logo depois é que ele pegou isso aí. É uma pena que ele não continuou por muito tempo. Talvez porque o traço dele seja um pouco carregado demais para outros tipos de história do Pantera, né? Ele é um cara que é um traço muito pesado, muito sujo, muito rascunhado. Mas eu acho que pro primeiro tipo de história era o ideal. Porque uma história em que o Pantera Negra tá resolvendo um problema lá de um mistério de um assassinato de uma criança, e que no meio da história surge até o demônio em pessoa, não tinha outra pessoa pra pegar esse run do que a não ser o Mark Teixeira mesmo. E o bacana aqui é o seguinte: desde que a gente tinha visto o personagem a última vez com Jungle Action, ou talvez com essa minissérie aí que o Paulo tinha falado, Wakanda era sempre muito retratado como uma coisa tribal pra caramba. E aí o autor resolveu falar assim: não, cara, a nação super tecnológica, como é que vocês estão tratando isso às vezes com uma coisa tão datada, ou tão como é que eu diria a palavra? Estereotipada? Exatamente. Tão estereotipada da África, quando na verdade a ideia é justamente ser o contrário. Então, se você vê a Wakanda que ele apresenta logo nas primeiras páginas, né? É uma Wakanda finalmente super tecnológica, com arranha-céus, né? Com aqueles prédios grandes, que depois fica mais bem estabelecido no decorrer desse run. E aí o cara, né? O Pantera Negra, quando chega lá pros Estados Unidos, ele chega com um cara boa pinta, de ternão, com uma comitiva lá, uma super comitiva de Wakanda, né? E as digamos assim, as seguranças dele não chegam com trajes tribais, elas chegam com roupinhas curto preto, né, tal. Talvez o cara que seja mais estereotipado aí da comitiva dele seja o Zuri, que era como se fosse um dos guarda-costas, um dos conselheiros principais. É um ancião da tribo dele, e que, na verdade, era amigo do pai dele, do T'Chaka, né? Então, por isso justificaria dele ser um personagem mais estereotipado, assim, com as roupas mais próximas de uma coisa mais nativa do local. Mas fora isso, ele é um personagem completamente contemporâneo, né? E se você olhar direitinho os recursos que o Pantera Negra vai usando até pra se comunicar com as personagens, são recursos de alta tecnologia. Tudo bem, em 1998 a gente já tinha uma ideia do que seria celular, mas o que ele usa aqui, ele usa um celular em que você vê videoconferência. Quem é que imaginava isso na época, né? Quer dizer, imaginava como ficção, mas hoje em dia é comum, na época não era. Então era realmente uma coisa hiper tecnológica. Esse tipo de tecnologia, por exemplo, só foi melhorado agora com a fase do mais recente aí do Ta-Nehisi Coates, né? O Coates, né? O novo roteirista aí do Pantera Negra, que transformou o iPad dele, vamos dizer assim, o iPhone dele, né? Que era chamado de Kimoyo Cards. Ele transformou agora em Kimoyo Bands, né? As contas Kimoyo, que é aquelas pedrinhas, aquelas pulseirinhas que eles usam, que tem alta tecnologia, inclusive pra falar, por holografia, por aí vai. Mas a ideia original tava lá com o Priest sendo montado. E aí essa primeira história, ela é meio convoluta, né? Porque a princípio era pra ser o Pantera Negra resolvendo um caso de uma criança que foi assassinada e que tinha participado de uma propaganda de uma revista pra ele, né? Daquelas primeiras organizações de apoio do Wakanda fora de Wakanda, né? E aí de repente assassina a criança, ele fica meio indignado, sai do Wakanda pra resolver e aí acontece um grande problema, porque a gente vê mil e uma coisas acontecendo. Ele sai do Wakanda e quando tá investigando isso, se descobre que o Wakanda, que já tava tendo problemas de fronteira lá, porque a maioria dos países ou tribos vizinhas estavam tendo problemas de guerrilhas à vontade, e os refugiados estavam batendo lá na borda de Wakanda, e aí surge no meio daqueles refugiados lá um cara muito maluco que vai tentar tomar o poder de Wakanda, né? E ele tem poderes psiônicos, né? Enquanto isso, a gente vai descobrindo que tem pontos de traição, a gente vai descobrindo associações que a gente não sabia, e de organizações dentro de Wakanda que a gente mal desconfiava, né? E além das Dora Milaje, que seriam as já bem conhecida agora, né? Guarda-costas do Pantera Negra, teria uma polícia secreta de Wakanda, de um irmão adotivo do Pantera Negra, que até então nunca tinha sido citado. E a cada nova edição isso vai sendo colocado mais e mais informações sobre isso. É realmente uma história altamente convoluta, altamente complicada. E que você tem que parar e sempre pensar assim, peraí, não, deixa eu voltar algumas páginas aí, que eu não entendi esse ponto, tá? E aí, pra piorar a situação, quem te apresenta essa história já bem complicada é uma pessoa mais complicada ainda, que eu adoro esse personagem, graças a Deus foi por cima, eu ia sentir muita falta se não fosse, que é o Everett Ross, que é um personagem coadjuvante, como o pessoal coloca até muitas vezes, até ele mesmo coloca de certo momento da história, né, ele é o núcleo branco da história pra fazer a parte da comédia, né, ele na verdade seria os olhos que as pessoas brancas teriam de ver aquele mundo completamente novo pra ele, e completamente inesperado, porque ele tinha uma ideia completamente, realmente aí vale mais uma vez usar o nome, ele tinha uma ideia completamente estereotipada de quem era o Pantera Negra e de quem era o Wakanda. Durante esse run inicial aí, várias vezes você vê ele falando assim, ué, mas vocês têm isso, né, essa tecnologia? Aí em determinado momento mais pra frente ele fala, peraí, você quer me dizer que um país feito em vocês estão se preparando pra esse tipo de evento, no caso, sei lá, uma invasão Skrull, uma invasão do Galactus? Aí alguém fala assim, porque só quem pode ter isso são os países, entre aspas, desenvolvidos, né? E aí ele toda vez morde a língua, ele sim, embanana, né? Ele assim, fala uma besteirazinha demais. E até ele mesmo julga o Pantera Negra como alguém bem inferior a princípio, né? Ele faz uma comparação. O Pantera Negra é aquele herói que é tipo Batroc, só que ele é negro, né? Ele faz essa comparação assim, bem chula, bem ridícula, e aí ele vai se surpreendendo, porque no decorrer da história, você pode até achar que foi ofensivo as coisas que ele fala, mas ele tá justamente ali pra morder a língua e falar assim, caramba, eu tinha uma ideia completamente errada do que era esse mundo, de quem era o Pantera Negra, e eu fui redescobrindo esse mundo agora. Então é um personagem muito bem sacado que o Christopher Priest fez, e eu acho que ele é fundamental nessa história. Também tem que ter em mente duas coisas. Primeiro é que, como tu disse, o Priest, ele declaradamente ele criou esse personagem pra ser o leitor americano médio que tá vendo essas histórias pela primeira vez, tá conhecendo Pantera Negra, seja por essa revista ou que tinha só aquela visão estereotipada do Pantera que vinha do Quarteto ou dos Vingadores. Porque se a gente for olhar as histórias do Pantera Negra quando ele estava como coadjuvante, seja no Capitão América, no Vingadores ou no Quarteto Fantástico, o Wakanda era realmente era só mato. Aí tinha um castelo bem chumbrega do Pantera Negra, onde o Pantera Negra era o Tony Stark, quando o Tony Stark estava ocupado, porque, ah, eu não tenho um escudo. Aí vinha o Pantera Negra, tá aqui um escudo pra você. Ah, eu não. É o Falcão, ah, eu não tenho asas, tá aqui asas pra você. Chega a ser ridículo você for olhar no Englehard, que quando a namorada do Falcão, eu preciso passear um pouco, eles têm que ir pra outro país, porque na cidade. Em Wakanda não tinham cidades. Era nesse ponto de ridículo que Wakanda era tratado na época. E os guardas-costas do Pantera Negra eram piores que, sei lá, tipo, os três patetas, porque junta mais de 20 e apanha de um capanga que o Falcão derrota em 2 quadros. Então, cara, ele precisava mesmo recuperar a própria moral tanto de Wakanda quanto do Pantera Negra e usar o Everett Ross pra dizer, olha, gente, o que a gente tava vendo até aquele momento era a visão de americanos médios sobre esses personagens. Agora vai ser, tipo, o plot twist. Eles estavam só frescando com a cara de todo mundo. O que até fica descarado. Depois que você lê esse run do Prest, se você for reler todas as participações do Pantera Negra, em que ele parece um coadjuvante inútil nas histórias dos Vingadores, que ele tá lá fazendo figuração, muda completamente o sentido. Ele estava lá me espionando todo mundo, na cara de todo mundo. E Paulo, você viu aí na entrevista também que o Everett Ross, ele foi inspirado num certo personagem conhecido de TV na época, né? Esse irmão do Priest também teve um pequeno problema, que foi o timing dele. Porque se a gente conseguiu ter o Samuel Jackson como Nick Fury, já que o Brian Hitch e o Mark Miller definiram ele como o Nick Fury oficial nos quadrinhos, nos Supremos, o Rando Priest, ele está só uns 20 e poucos anos atrasado em relação ao filme do Pantera Negro nos cinemas, então não deu para ele colocar as referências visuais, porque nas entrevistas ele disse que ele pediu, quando o personagem foi criado, e ele não foi criado no Pantera Negra, ele tinha sido criado primeiro no run do Kazar, do Priest, e depois o Priest aproveitou o personagem. Aí ele pediu pro Mark Teixeira desenhar ele como o Matthew Perry, o Chandler do Friends, com o cabelo do Michael J. Fox. Ou seja, tipo, é pra ser o personagem cômico mesmo. Ele é um baixinho, bem mirradinho, magrinho, né? Que tá tendo um relacionamento com a chefe. Que bota ele numa culatra, né? Que a chefe fala assim, ó, você tem um trabalho de 4 dias, eu te obrigo aí, e você vai ficar paparicando o rei de Wakanda que vem aí numa missão, por aí vai, então você vai estar acompanhando. E ele achou que aquilo ali seria um trabalho muito sossegado, né? Tipo assim, ah, tudo bem, eu vou lá, levo meu carrinho de 2 lugares, muito chique, né? Ter um conversível lá. E aí ele disse, pô, não tava nem preparado. Ele me deu conta que o rei de Wakanda vem com uma comitiva inteira de mais de 30 caras. Tudo bem, bota do banco de trás as Dora Milaje, o Zuri, o resto vai carro alugado aí que o rei leva. E aí ele, ao mesmo tempo, é levado de canto a canto, tentando, digamos assim, amenizar os problemas que o T'Challa cria, né? Porque o primeiro impacto que ele tem já é dar de cara com demônio e pessoa, né? T'Challa dá um signal nele, manda ele ficar cuidando do Zuri lá, e de repente o Mephisto pessoa tá atrás do Pantera Negra, não encontra o Pantera Negra em casa, quem é que tem que lidar com ele? O Everett Ross, né? E aí, enfim, começa uma série de confusões e maluquices. E como eu falei, né? Eu tava brincando aí, né, no começo da minha apresentação, que o Everett Ross, ele adianta as coisas quando ele vai conversar, né? Toda vez que a chefa dele, né, a Nick Adams, né, ela vai pedir pra ele explicar o que aconteceu, ele fica misturando as informações, então você não tem uma explicação linear da história. Então você tá lendo a história em quadrinho, cada página, às vezes, tá na frente da história, tá atrás, porque ele se confunde. Ele é um cara meio nervosinho, né? Meio agitado e confuso. confuso. Esse jeito do Everett Ross narrar a coisa, né, é bem interessante, né? Porque ele não... Você começa lendo a história, fica meio sem pé nem cabeça, né? Porque ele começa do meio, aí depois ele vai e volta. Esse primeiro arco é um exemplo. Ele começou do meio, aí a Nick fala, não, pera aí, do começo. Aí ele volta um pouquinho mais, aí vai misturando as coisas e tal. Por todo o run, você vai lendo assim, é uma história bastante complexa. Como é que eu posso dizer? Ela tem vários sentidos, né? Várias camadas. Ou então você começa, Pantera Negra saiu de lá da Wakanda pra investigar um crime desse assassinato dessa criança, né? Que tá ligada a uma fundação de ajuda, né? A criança, uma instituição... De recursos de Wakanda apoiando crianças pobres em outros lugares do mundo e por aí vai, né? Uma coisa meio... social, beneficente, né? É, meio filantrópico. Filantrópico, isso. E aí você descobre que é o seguinte, não é só o assassinato da criança, não. A própria fundação era todo um esquema de lavagem de dinheiro, de um monte de uma série de crimes por trás, né? Que inclusive depois ele vai lá, o próprio Pantera vai interrogar, né, a presidente, a pessoa que cuidava da instituição, e aí ele descobre, né, que a instituição estava sendo utilizada pelo cara lá que está instigando os problemas, né, lá em Wakanda, que é o Atib, né, que é parece, pelo que eu entendi, um reverendo religioso meio bem malucão, né, totalmente louco. Então, né? Só você entender o esquema da história, uma coisa vai levando a outra, né, então, a princípio, era só uma gangue de latinos, digamos assim, que matou a criança, mas depois descobriu que essa gangue estava motivada também por uma máfia russa, que tinha também relacionamento com o que o Felga falou. Falou aí com coisa de lavagem de dinheiro dentro da própria associação aí, da própria organização filantrópica aí, que por sua vez tinha o Akcheb, que aí a história do Akcheb é a coisa mais complicada do mundo. Eu acho que não tem nenhuma explicação muito coerente pra saber quem é ele, não. É a primeira vez que ele aparece na história do Pantera Negra, vale ressaltar, é um vilão que começa aí. A princípio é um pastor de uma aldeia dessas próximas de Wakanda, e que ele recebeu um desses militares feridos, cuidou dele em casa, descobriu que o militar que ele botou em casa pra tratar começou a se agarrar com a mulher dele. Depois, no quadro de uma crise de ciúmes, acho que mataram ele, o cara ainda matou ele, e aí acho que prestes a morrer, uma coisa desse tipo, o cara fez um acordo com o Mephisto pra voltar, se vingar da mulher, se vingar do Ricardão lá, né? E aí o cara ganhou ainda poderes psiônicos, que ele estimulava a raiva das pessoas, né? Ele controlava de alguma maneira as emoções da pessoa. E foi ele que foi instigando aquela revolta nos arredores de Wakanda, né? As pessoas estavam lá buscando abrigo, e de repente quando ele pisou lá no meio da fronteira, as pessoas começaram a querer entrar com força e com tudo, arrasar com Wakanda. Tipo assim, a gente não quer ficar em campos aqui, né, nessa fronteira morrendo de fome, não. Se vocês têm um lugar melhor aí, a gente vai invadir sim. E aí ele invadiu com tudo a terra dentro. Em determinado momento começou a ver uma guerrilha lá, que tinha gente que não queria no começo que tivesse esses refugiados lá, né? Achava que o Wakanda ia se prejudicar recebendo esse povo. Ao mesmo tempo tinha gente que não, que queria, porque querendo ou não, são pessoas africanas feito eles. Enfim, começou a surgir uma guerrilha danada no meio da história, meio que pra estimular uma paz mais ou menos momentânea. Se fez um acordo em que o Akeb aceitaria ficar no governo provisório dividido com a mãe do Pantera Negra, a Madasha, né? A Ramonda não é mãe biológica, mas é mãe de criação, né? A Ramonda, né? E aí fica meio que na hora, se achando que a Ramonda tava meio que a... Tava conspirando contra também. Tava conspirando contra ele também, né? Aí, tudo bem, você acha que o plot é só esse, mas o outro tem uma outra camada mais além. É que, na verdade, surge aí o tal do Hunter, que é o lobo branco. White Wolf, lobo branco. Que é, na verdade, um filho adotivo de T'Chaka. Antes do Pantera Negra nascer, a família dele caiu num acidente de avião. Ele era um rapaz branco, mas foi o único sobrevivente desse acidente. E aí, o T'Chaka criou ele com a mãe biológica do Pantera Negra. E ele era o filho herdeiro do T'Chaka, né? Tava muito feliz até então. Só que aí, quando surgiu o Pantera Negra, o T'Challa, né? Ele praticamente foi deixado de lado, mas não exatamente tanto, né? O T'Chaka colocou ele com a missão de ser parte da polícia secreta de Wakanda. Os cães de guerra. Os Hatutas Zerazi, uma coisa assim, né? É engraçado. Não era Hakuna Matata? Na verdade, é o oposto de Hakuna Matata. É engraçado que a revista, ela tenta te explicar como é que se fala os nomes, né? No asteriscozinho sempre, ela fala como é que se pronuncia Dora Milaje, ou Hatutas Zerazi. Aí eles fazem uma um asteriscozinho pra explicar a tônica da palavra, né? Enfim, aí você, de repente, no decorrer da história, a princípio, acha que ele tá só querendo voltar pra Wakanda, né? Porque praticamente os serviços dele, quando T'Chaka morreu, foram deixados de lado, né? O T'Challa, ele não quis mais ter esse tipo de política de ter uma polícia, uma força-tarefa secreta, fazendo uma tortura, coagindo as pessoas, agindo fora do esquema, né? Então ele meio que dissolveu os Ratutas Zerás e ele queria voltar. Ele falou assim, pô, meu irmão, a única coisa que eu quero é que você faça com que eu possa voltar a ter uma finalidade. Aí o Pantera Negra relutou, acabou aceitando. Aceitou até mais no fim descobrir que antes do Akshab havia por trás o Hunter, manipulando o Akshab, não associado com ele, vale ressaltar, mas manipulando o Akshab pra forçar o rei a ver necessidade na volta dele e do grupo. Então, praticamente, é como o Felga tava falando ali, né? Uma coisa totalmente cheia de camadas, uma história bem, bem, uma dentro da outra, e que fica ainda mais doido ainda pelo tipo de narrativa que a história tem, né? Ele deixou bem claro que esse baseou em Pulp Fiction, daí tu tira com o nível de complicação que ela é, da forma como ela é contada. É, e enfim, aí esses conceitos todos já começam a aparecer no filme do Pantera Negra. Não é exatamente igual, não é, mas vale você dar uma pescada um pouco do que é cada coisa dessa, que fica uma coisa mais legal pra você acompanhar junto com o filme. Então você vai ter as Dora Milaje, Elas são iguais no filme? Não, não são. O conceito delas aqui é totalmente diferente. Eu acho que ficaria até um pouco complicado de colocar isso no cinema, porque Dora Milaje, a tradução em inglês eles chamam de As Adoradas, são noivas em preparação pro Pantera Negra. Você tem ideia do conceito? Imagina esse conceito hoje no parado do cinema. Cada tribo separando uma moça adolescente pra ser preparada pra ser noiva do Pantera Negra, que ele pode ou não tomar ela como sua mulher. Cabe a ele decidir isso. Cara, a impressão minha, ou cada vez mais eu estou chegando à conclusão que um príncipe em Nova York foi a primeira versão do Pantera Negra nos cinemas. Pode ser inspirado, né? E já que você falou em primeira versão dos cinemas, você tava falando lá de similaridade do Chandler com o Everett Ross. Eu acho que você que leu a entrevista do Priest aí, Paulo, pode até me confirmar. Mas fica bem claro que ele transformou o visual do Pantera Negra num Wesley Snipes da vida. Ele falou Vin Diesel. Vin Diesel? Pode ter sido. Pô. Mas se você olhar nos quadrinhos, várias vezes o Everett Ross fala, ele tem um jeitão Wesley Snipes de ser, né? Que ele, tipo assim, tal. Porque o Wesley Snipes, inclusive, eu fiquei até surpreso recentemente, né? Antes de fazer Blade, havia planos do Wesley Snipes fazer um Pantera Negra, né? Só que ia ser uma coisa muito diferente, que graças a Deus não foi feito. Mas nessa época que o quadrinho saiu, né, foi surgindo todos os Blades da vida, né? Blade, que vale ressaltar, não esqueçamos, né, é realmente o primeiro filme de super-heróis com um protagonista negro no cinema. Por mais que você ache que um caça-vampiros não seja, ele é um personagem de quadrinhos e tem superpoderes. Cara, e o pior que eu acabei de olhar aqui, o Samuel Jackson fez o bandido que invade o McDonald's no Pantera Negra, ou no Príncipe de Nova York, cara. Eu acho que faz parte do MCU. Deve ser a história do T'Chaka. Tá. Mas voltando um pouco, vamos falar desses conceitos aí que já foram estabelecidos aqui. Então, dessas adoradas, né, das Dora Milaje, duas são apresentadas aqui logo de cara, né? A gente sabe que deve ter mais, mas não, elas não são especificadas até então, né? A Okoi e a Nakia. As duas estão no cinema e a Okoi talvez se lembre um pouco mais quem ela é realmente, porque ela é uma personagem que ela segue realmente as regras de ser uma Dora Milaje. Ela entende todos os conceitos, ela é completamente subserviente ao trono, né? Então, e ela é uma motherfucker, né? Ela realmente quebra todo mundo ali. Eu acho que é a principal guerreira dele, inclusive. Nos quadrinhos, quando ela não tá lutando, ela é a chofé dele, que é meio ridículo, mas enfim. E a Nakia é a personagem, digamos assim, mais jovem do que a Okoi, mais inexperiente, mas ela sofre um plot twist que a gente vai detalhar mais no final, né? Mais lá pra frente. Mas ela ainda é meio inocente de achar que o Pantera Negra pode e vai ficar com ela como a sua rainha e por aí vai. Tanto que em determinado momento, Mephisto mexe com a cabeça do Pantera Negra, faz ele beijar ela, e ela cria toda a expectativa em cima disso. E aí, mais pra frente, quando ela vai encontrar ex-namorados do Pantera Negra, ela surta completamente. E aí surge um plot pra vilanizar ela. Isso, claro, é nos quadrinhos, tá? Mais uma vez, o filme vai adaptar esses personagens pra tomar outras histórias e outros rumos. Já o Hunter, o que a gente pode falar dele? Ele também foi baseado em um ator americano. No caso, foi baseado no mistura de um ator americano com outro personagem de quadrinhos, que aqui na entrevista ele fala que era pra ser o Priest criou eles imaginando o Kevin Space pra ser também o Flash reverso do Pantera Negra, o que até é meio óbvio se a gente for olhar o visual do personagem. É, né? O personagem Hunter, né, ele é o lobo branco, assim como os cães de guerra, né, o Ratu dos Herales, são todos brancos, ou seja, é a coisa mais esquisita do mundo. Como é que um cara quer passar desapercebido sendo com a roupa toda branca, né? No meio do escuro e por aí vai. Mas vale ressaltar que todos eles têm, tipo, um mecanismo que torna a vestimenta deles invisível. Eles estão de branco, mas de repente eles ficam invisíveis. Algo assim, refratam a luz, ou sei lá o quê. O Pantera Negra também não pode falar nada, porque ele, o uniforme dele era pra ser todo stealth, aí ele tem um colar dourado, que brilha mais que sei lá o quê, no escuro. O Hunter é o filho adotivo, né? Ele foi encontrado num acidente, depois de um acidente aéreo, como sobrevivente, né? E ele é meio que assim, né? Ele é o espião, né? Ele é aquele tradicional espião, tá jogando sempre por todos os lados, tá sempre manipulando alguém ou alguma coisa, né? Até que ele acaba quase que se ferrando, né? Porque ele começa a manipular tanto pra poder parecer que ele é tão necessário que ele acaba quase se dando mal, né? Porque ele acabou sendo um dos responsáveis por trazer de volta lá um grande adversário do Pantera Negra, que também tá no filme, né? Que é o Ulysses Klaue, né? É, e o Ulysses Klaue é um personagem que inclusive tem tudo a ver com a origem do Pantera Negra, né? Porque várias vezes nesse run aqui, ele estabelece direitinho como é que foi a relação do Ulysses Klaue com o pai do Pantera Negra. Isso aí nos outros, nas outras edições não ficava tão claro. Mas aqui ele coloca que o Ulysses Klaue enganou o T'Chaka. O T'Chaka em algum momento tentou meio que abrir o Wakanda pro mundo, vamos dizer assim, e aceitou meio que comercializar com o Klaue e se deu mal, né? Que o Klaue meio que se aproveitou da situação do conhecimento inicial que ele começou a ter de como era o Wakanda por dentro pra tentar realmente entrar lá, pegar um grupo de mercenários e entrar a força lá e tirar o Vibranium à força. Quando a coisa começou a degringolar, né? Ele acabou tendo aquela briga lá, o T'Chaka morreu nas mãos dele. Eu não sei como é que ele matou, se ele foi usando o próprio. Na verdade, o que a gente chama de garra sônica dele, que virou depois aquele instrumento dele de disparar som, né? Era um equipamento de mineração, né? E aí o próprio T'Challa, novinho, com 13 anos, é que atirou no braço dele e destruiu o braço dele, né? E aí essa invasão do Ulysses Klaue repercutiu tanto na história do Hunter, né? Que aí o Hunter aí perdeu completamente o privilégio, né? Inclusive o Hunter já era adulto nesse momento aí. Ele tem uma diferença de muitos anos do T'Challa, né? O T'Challa virou rei com 13 anos e ele era já adulto nessa época. E outra coisa, outro detalhe, né? Ele era muito mais associado com a mãe biológica do T'Challa, que morreu no parto, do que com a Ramonda, né? Então ele se tornou órfão realmente com a morte do T'Chaka, né? E essa fase aí, logo do começo, me traz as ex-namoradas. Uma é a Mônica Lynn, que já tinha desde o começo daquela fase lá do Don McGregor, né? Não explica direitinho, só no decorrer da história que a gente vai saber por que o Pantera Negra se separou dele desde aquela época, porque ela tava pra casar, tava pra rainha. O que aconteceu? Teve esse lapso de tempo, a gente só vê ela aqui aparecendo como uma personagem que tá sendo manipulada pelo Akeb, né? E depois, quando ela escapa, né, você vê que ela tem um rancor com o T'Challa. Ela fala assim: pô, você me deixou na mão, sem explicação nem nada. Cara, eu não quero nem saber de você. Eu acho que é a última vez que a gente vai se falar. Ela toda vez dispensa ele. Não quero saber mais de você, é a última vez. Aí de repente ela volta de novo pra trama. Ela fala: cara, tô cansado, porque toda vez eu dispenso com você e toda vez eu sou envolvida nos seus problemas. E a outra namorada é a chefe do Everett Rose, a Nick. Essa aí realmente a gente nem sabia, né? Ela foi construída aí pra essa série e vira um problemão. Porque à medida que o Everett Ross tá realmente ganhando confiança e respeito pelo Pantera Negra, nem o Pantera Negra nem a Nick tem coragem, até determinado momento, de expor pro Everett Ross: olha, só queria te avisar, a gente já namorou no passado quando eu vim estudar aqui nos Estados Unidos, quando fui fazer faculdade aqui. Eu já conheci a Nick e fica até meio dúbio por que a Nick quis colocar o Everett Ross nesse meio. Não sei se é porque ela não queria ter em contato direto com o T'Challa, né? Ela tava, toda vez se escondia quando ele aparecia, mas eu não sei se ele queria. Deu a entender em determinado momento que ela queria meio que castigar o T'Challa, né? Dizendo assim: ó, tá, você vai perceber que ele é meu namorado, que já sacaria que o Pantera Negra sacaria que ele era envolvido com ele por causa do cheiro, né? E aí, em determinado momento, quando o Everett Ross sabe, cria maior mal-estar entre eles. Porque é a primeira vez que o Everett Ross não fica engraçado nas histórias, né? Porque fica uma história bem tensa. Até o Kyle Hotz que desenha, né? E, enfim, aí essas duas que são ex-casos amorosos do Pantera Negra é que estimulam a Nakia a virar de lado, né? Quando ela percebe que o Pantera Negra não quer nada com ela e que a Mônica Lini ainda é uma forte concorrente, né? Ela meio que chuta a Mônica Lini fora de uma nave, né? Quando eles estão chegando em Wakanda... A Naka é piradinha, né? Ela derruba lá fora, depois a Mônica Lini é resgatada lá por... um velho conhecido antagonista do Pantera Negra, né? E ela mesmo, depois, ela não consegue nem mentir pro Pantera Negra, né? Ela vai dizer que ela tinha um acidente, ela caiu do avião, tal, não sei o quê. Aí o Pantera Negra, você está mentindo, você está desonrando o seu rei, e agora vou tirar você das suas obrigações como Dora Milaje. Volte pra sua tribo. E aí, ela não volta pra tribo dela, né? Ela sai doidona, pirada, fugindo, vai acabar se metendo lá com a Keb. O Akeb tortura ela. Depois ela é salva pelo esse mesmo personagem que salva a Mônica Lini, né? E aí o caminho dela vai ser outro daqui a pouco, né? Daqui mais pra frente a gente fala. Bom, essa edição do Marvel Knight, então, ela vai até a edição 12. Você vê que ela não tem arco, né? Ela é como se fosse uma história só. Era difícil até mesmo nessa época ter essas histórias assim tão esticadas. Só no finalzinho é que eles chamam de inimigo de estado, esse arco final, essa história final. Eles juntam as quatro últimas edições, da 8 até a... da 9 até a 12, pra fechar ela. Que aí ele resolve o plot do Akeb. O Akeb meio que sai fora. Quando finalmente eles voltam pra Wakanda, o Akeb foge do palácio. E aí liberta meio que a Ramonda do controle mental que ela tava tendo. E aí se revela que o Hunter é que era o grande cara que tava arquitetando tudo dentro disso aí, né? Manipulou o assassinato do menino lá nos Estados Unidos. Manipulou o Akeb de tomar o poder aqui em Wakanda. Com isso, consequentemente, fez o Pantera Negra ficar exilado do seu próprio país por um tempo. E criou meio que uma revoltinha. Criou isso tudo pra, no final, dizer Pantera Negra, eu fiz isso tudo pra mostrar que você precisa de mim. Ou seja, ele criou o próprio problema em que ele queria ser a solução. Então, só explicando aqui duas coisas. Primeiro é que, como tu disse, ele foi selo Marvel Knights até a edição 12, mas não foi Marvel Knights. Acabou. Tanto é que esse edição 12, ela é de outubro de 89. E se tu for olhar, por exemplo, o Marvel Knights, ele vai até meados da década de... na década 00, ainda ia ter as revistas do Grant Morrison, ia ter aquele Kaiden dos Mortos do Homem-Aranha e tudo mais. Mas, era nessa época aqui, final de 99, se eu não me engano, já tava aquela transição entre o Bob Harras e o Joe Quesada. Então, é mais ou menos nessa época aí. Talvez tenha sido assim, já que tomou o ponto em tudo, aí ele já tava trazendo as revistas dele pra fora do selo. Não precisava mais ficar só sob a batuta dele. Agora, outra coisa também é que, como eu tava dizendo aqui, todo esse arco do Pantera Negra, como era final de 98, ele é muito... ele pega muito esse período de transição na própria Marvel, por assim dizer, que era... inicialmente você fazer essas histórias mais com runs e tudo mais, a história ser corrida, tipo a fórmula do Chris Claremont, a fórmula do John Byrne. Se você for olhar, elas não tinham arcos pré-definidos, eram mais séries contínuas. Sempre uma coisa puxando outra, puxando outra, puxando outra. E no início da meados da década de 00, principalmente depois do Authority, depois que o Bendis veio estragar tudo, começou os encadernados fechados. E você nota bem essa transição, porque como tu mesmo disse, você não tem parte 1, parte 2, parte 3. Aí do nada começa parte 1, parte 2, parte 3 com o inimigo do Estado. Ou seja, a partir daí, até se eu tô olhando aqui, as histórias começam a ter mais nomes de arcos, por assim dizer. Sim. Então, é bem essa transição entre eras. Tanto é que se você for olhar as próprias capas do Run do Pantera Negra, elas vão mudando completamente a cada ano. Porque a Marvel ainda tava tentando se achar ali naquele começo do Joe Quesada. Aí só alguns detalhezinhos ainda sobre essa fase da Marvel Knight aí. A gente falou do Akeb aí. Faltou um detalhe, né? Ele não é só um cara que era psionico, nem manipulava as pessoas, não. Ele era completamente surtado. Ele tinha um bonequinho lá que era tipo um manequizinho que ele tava na mão. E supostamente esse bonequinho aí é que dava as ordens, né? E ele vivia brigando com o boneco, né? Vale ressaltar, era tudo maluquice da cabeça dele. Não era realmente uma coisa feita o pandemônio que tinha demôniozinhos na mão, né? Era só uma maluquice mesmo. O Akeb perdeu os poderes também porque o Mephisto foi derrotado, né? Foi inclusive um dos acordos que o Pantera Negra fez quando derrotou o Mephisto. Como é que ele derrotou o Mephisto? Você vai estar se perguntando, pô, o Demolidor já fez isso, porque o Pantera Negra não, né? Mas a ideia do Pantera Negra foi um caso muito mais pensado. Ele deu um chá de cadeira no Mephisto. O Mephisto estava esperando ele dentro do prédio lá da embaixada de Wakanda. E o Rosa que ficou meio que fazendo sala pra ele, né? Porque o Zuri caiu no sono, né? O guerreirão lá, fortão, né? O Zuri é uma comédia, né? Ele vai pras festas, que uma festa de gala. Aí ele chega lá e fica incomodado, fica todo mundo de terno. E ele fala assim, porra, eu coloquei aqui uma cabeça de gorila como chapéu, um monte de pele de guepardo aqui e tal. E esse povinho aí, vestido pobre, mente, né? Tipo, sem os adornos. E as mulheres aqui? Todas estão muito recatadas. Elas, na minha aldeia, se é uma festa, elas vão estar dançando, né? Se rebolando e tá, tal, não sei o quê. Enfim, é uma comédia. Ia dar um rolo danado se fosse lançado hoje, hein? E o Zuri, ele, na hora que o Mephisto tá invadindo lá a embaixada, ele cai no sono, né? E aí fica o Ross com medo desgraçado, porque tá toda hora o Mephisto esperando, né? E aí ele vai puxar uma conversa com o Mephisto, tem uma hora que ele fica incomodado que tá sem calça, coitado. Ele tava no aparelho, no vaso sanitário, né? E aí ele fala, pô, que é a maior calça. Aí o Mephisto faz uma calça mágica pra ele. Aí ele fala assim, pô, será que eu vendi minha alma por causa de uma calça, velho? Aí ele tenta tirar a calça e aparecem várias calças que ele não quer vender a alma com o Mephisto, né? Enfim, depois de horas, o Mephisto até comenta, né? Que ele não pode ficar muito tempo fora do inferno, porque ele vai ficando mais fraco, né? Os poderes dele vêm do inferno. E aí ele perde a fonte da energia dele. Aí nessa hora que o T'Challa aparece arrancando parede, arrancando, esbofeteando o Mephisto. No meio da briga, acontece dele começar a entrar na... Tem uma confusão, né? De plano astral, plano mental. Aí ele decide assim, tá, você quer minha alma? Tudo bem. Pega minha alma, mas em troca eu quero que você não faça nada mais pro povo de Wakanda. Não pode pisar lá. E eu quero que você tire os poderes do Akeb. E ele, tudo bem, beleza. Ele estala os dedos. O Akeb perdeu os poderes. Por isso que ele fica um vilão mais fraco lá. Só que quando ele vai pegar a alma do Pantera Negra, ele se lasca, né? Porque o Pantera Negra, ele não é uma pessoa qualquer. E é isso que esse run todinho do Priest mostra, né? O Pantera Negra é realmente como se fosse uma representação do Bast, né? Do deus do gato lá do Egito na Terra. E todos os ancestrais dele. Tem uma alma, tem um espírito da Bast lá, que é aquele na forma de uma pantera, né, de uma pantera negra. E aí, o Mephisto não dá conta, não só porque tem muitas almas, né, tem as almas de todos os ancestrais dele pra absorver, que o Pantera Negra também é uma representação dos antepassados dele, como também são almas divinas, né, não é o tipo de alma que ele tá acostumado. Então ele fica sem poder assimilar todas as almas que representa, que tá vinculado na alma do Pantera Negra. Então ele desiste, mas não pode quebrar o acordo dele. Então, é assim que ele derrota o Mephisto. E, com isso, aí sim, ele pode voltar pra casa e derrubar o Akeb. É depois disso que o Mephisto desiste de virar capeta e virar advogado de divórcio? né? Aí ele viu que tinha... Vamos tentar com um heróizinho que seja menos complicado. Vamos tentar com o Homem-Aranha. E a outra coisa que eu queria falar também aqui é porque existe um outro personagem que agora talvez não tenha tanta importância, mas vai ter mais pra frente no futuro, que é o Sargento Torque. O Sargento Torque é que eu ajudo boa parte das coisas que o Pantera Negra faz, né? Então ele que tá investigando se da gangue mexicana lá, ou da gangue de latinos lá que matou a criança, se junta com o Pantera Negra e os dois se ajudam. E lá no final também ele acaba ajudando. Acho que ele vai pra Wakanda, nem sei se ele vai pra Wakanda, mas ele vai ir no Pantera Negra também, com menos proximidade que o Ross tem, mas é um americano também que tá recorrente aí nas aventuras. You're the Black Panther, sacred god of our clan. God works through me, the same as you. There is no feat I can achieve that you are not capable of. Bom, terminado a Akeb, terminado também a série Marvel Knights, a gente é surpreendido com a volta de um grande vilão, o arqui-inimigo do Pantera Negra, desde a fase do Don McGregor. É também o vilão dos cinemas, não dá pra... Viu, pessoal, que acha que eu tô dando spoilers? Eric Killmonger é o vilão do Pantera Negra, inclusive dos cinemas. Não tem como isso é spoiler, né? É uma coisa recorrente. E ele realmente é o que aparece a partir da edição 13, né? O personagem que, enfim, vai ser o novo grande problema problema a ser resolvido do Pantera, né? A princípio, você acha que ele tá sendo um cara de boa, né? Que ele vai lá, salva a Mônica Lane, né? Na verdade, quem salva é o leopardo dele, né? Ele tem um leopardo chamado Prev, que devia estar morto, né? Porque o Pantera Negra, no run anterior do McGregor, ele quebrou a mandíbula do bicho, mas enfim, aparece vivo aqui de novo, e ele salva a Mônica Lane. Salva também a Nakia, mas ele salva assim, ele só salva do Akebe, né? Que tava torturando ela, depois deixa ela seguir o rumo dela. E mais pra frente a gente vai vendo que ele tem um plano coerente, né? Bem diferente daquele Eric Killmonger que a gente conhecia mais tempo atrás, que era um revolucionário que queria derrubar o rei de Wakanda pela força, né? Criando revolução, convocando um exército de dinossauro pra atacar a capital, né? Aquelas maluquices todas. Ele, na verdade, quando retornou, criou um tipo de vila, né? Que eu acho que nem sei se o T'Challa sabia ou não, mas ele criou a cidade de Ninjaku, que é o nome que ele tem enquanto Wakandiano, tá? É, a história dele aqui nos quadrinhos é parecida, mas diferente do que você vai encontrar no cinema. Ele é de nascença um acadiano que foi raptado durante aquela guerrilha do Ulysses Klaw. Ulysses Klaw levou uma série de reféns, né? Matou um monte de pessoas, pegou as crianças e levou essas crianças para servir de escravo. Uma dessas crianças era o Ninjaku, né? Ninjaku, sei lá. Esses nomes estão aparecendo daqui a pouco, aqueles nomes de Star Wars que eu não posso falar. E aí ele leva ele para outro país, ele é vendido como escravo, mas ele vai sobrevivendo no mundo afora, vira como se fosse um mercenário, um guerrilheiro, né? E aí quando ele volta pro Wakanda, dessa vez ele volta com outro plano, ele volta, não, vou querer pegar, criar essa vila, ele cria lá a vila de Ninjaku, né? E vira uma potência tecnológica. A Mônica Lynn chega quando tá como visita dele, né? Ela foi salva por ele, pra visitar o local. Falou assim, pô, eu tinha outra impressão de você quando eu conheci você da outra vez. Você tentou me matar, né? Tentou matar o Pantera Negra. Agora você tá fazendo essas coisas, trazendo progresso pra esse vilarejo aqui. As pessoas estão até te adorando, né? Tinha umas fotos dele lá. Se fosse um cartaz de prefeito, né? Prefeito não, sei lá. Chefe de tribo, né? Que eu chamo de chefe de tribo, né? Tribo de Ninjaku. E todo mundo gostava dele, né? E aí, a gente vê mais pra frente que ele tinha um plot mais elaborado pra derrotar o Pantera Negra. Dessa vez, ele tinha uma série de subsidiárias de pequenas empresas, né? Ou de ações de pequenas empresas americanas que estavam instaladas em Wakanda. Uma delas, ele até faz um paralelo como se fosse a Apple, né? Que ele chama de iFruit, né? Não é isso? Acho que sim, eu não consigo lembrar agora. É sim. Esse era o plano dele, né? Ele tava tentando dominar o Wakanda por meio da economia, né? Ele fez mó lá. Ele começa, tem até uma parte nesse plot que ele começa a explicar alguns conceitos de macroeconomia, microeconomia para a Mônica, se eu não me engano, né? E mostrando que o trajeto de uma moeda, né? O que aquela moeda financia, como é que funciona, tá? É bem interessante essa parte. Eu lembro que ele fala até isso, né? Que a maioria das pessoas podiam colocar isso num banco. Ele chama de banco, que banco? Banco de investimentos lá, que aí podia segurar o dinheiro. Mas não, a maioria das pessoas pensa com o consumo direto. E era dessa maneira que ele tava pensando em derrubar o Wakanda. Ele ia dominar a economia de Wakanda em determinado momento, pelo que eu entendi, ele ia desvalorizar o valor da moeda de Wakanda. Talvez, sei lá, já que ele tinha a maior parte das empresas lá, né? Ou era sócio majoritário da maioria das empresas que sustentava aquela economia de Wakanda, e podia, sei lá, de uma hora pra outra reverter o mercado. Só que ele cai do cavalo porque o Pantera Negra dá um surto geral na parada, né? Pantera Negra pega todas as empresas que eram filiais. Pantera Negra dava de Maduro. Pega todas as empresas filiais do mundo afora que tinham sua contraparte da franquia lá em Wakanda e fala, olha, gente, então a gente vai fechar a economia de Wakanda e todas as empresas de vocês aqui, iFruit, sei lá, Burger King, qualquer coisa. Não pode ser Burger King, né? Tem que ser, sei lá, Leopardo Burger, né? Sei lá, qualquer coisa desse tipo assim. Essas empresas todinhas vão ser nacionalizadas, tá? Elas estão parte do governo agora. Muito obrigado, tchau. E assim o cara fica doido, né? Que ele fala assim, você tá maluco? Você vai criar um mal-estar na política externa de Wakanda? Você é doido, você é pior do que eu pensei e tal, né? E aí ele decide meio que partir direto pra briga com o Pantera Negra, né? É quando eles começam a topar de vez e aí vai seguir aquele tradicional briga que eles já tinham desde a fase da época do Don McGregor, né? Que é a disputa pelo título de Pantera Negra na Cachoeira do Guerreiro. Então é uma coisa que naquela época, Don McGregor, o Pantera Negra nunca conseguiu derrotar na força bruta o Eric Killmonger. E olha que o Eric Killmonger não tem os poderes sobrenaturais de Pantera Negra, de super força, super agilidade e por aí vai. Ele não tem acesso àquela erva do coração. Então, na Força Bruta, o Pantera Negra foi derrotado uma vez, mas sobreviveu. E na segunda, o Pantera Negra só sobreviveu porque veio um pirralhinho ajudar ele e derrubou o Eric Killmonger no lugar, né? Que na hora que o Eric Killmonger era um revolucionário que era dúbio, né? Tinha gente bacana que gostava, tinha gente que não gostava. Aí esse pirralhinho, na hora, meio que agiu em prol do Pantera Negra e derrubou ele. Uma cena bastante clássica. E aí meio que salvou, né? Foi o herói sendo salvo pela pessoa que adorava o herói. É tipo aquela criancinha que derrotou o Thanos com o cubo cósmico. Que criancinha é essa que tá falando? Cara, é o maior meme que tem na internet do aquela história que o Thanos tem, o Thanos Cóptero, que é uma criancinha que pega o cubo cósmico, derrota o Thanos e o Thanos é preso. Aí tem a Mary Jane e o Homem-Aranha olhando assim, tchau, Thanos! E só faltou aparecer uma garota esquilo, né? Mas é algo desse tipo. Nessa história aqui do Eric Killmonger, né? Quando eles mais uma vez resolvem bater ele com o outro, o T'Challa dessa vez ia vencer a luta. Eles estavam horas brigando. Horas. Só que aí veio um imbecil do Everett Ross. Quando ele disse que vai tentar salvar o Pantera Negra, né? Que ele acha que o Pantera Negra sozinho vai conseguir derrotar o Eric Killmonger, porque não sei o que, mas vai estar com essa impressão que vai dar zica, né? E aí, quando ele vê que o Pantera Negra tá ganhando, dando porrada, batendo no Eric Killmonger, ele distrai o Pantera Negra, que tá vindo numa, tipo, numa navezinha, né? Naqueles jatinhos lá. Jatinho, uma motocicleta aérea, sei lá. E aí ele fala: Go, Panthers, go! Aí o Pantera Negra olha pra trás, né? No susto, leva uma porrada do Killmonger e cai, né? Aí cai o Killmonger e fala: vou dar uma porrada sustenta na caixa dos peitos dele. Aí, pau! Quando vai bater no Pantera Negra, o Pantera Negra cai, né? Aí o Everett Ross fala: putz, fui eu, fiz uma merda de novo, né? Aí corre pra atender o Pantera Negra e fala assim: não, ele tem um pouco de pulsação aqui, dá pra salvar. Aí o Eric Killmonger fala: ah, se tem, eu vou matar, porque o desafio só acaba se eu matar ele, ou se ele desistir. Aí o Everett Ross fala assim: não, eu te proíbo. Eu digo: não, mas é assim, começou. Mas peraí, se o rei desistir do desafio, pedir a desistência do desafio, ele é obrigado a aceitar. Aí eu digo: ué, pois o Pantera Negra me colocou como rei. E realmente, o Pantera Negra, quando foi resolver os problemas dos Estados Unidos, deixou o Everett Ross como um regente. Ele tava com ainda problemas de confiança lá no país, né? Ele viu que o Hunter foi enganado pelo Hunter, a mãe dele, que a princípio a gente achava que tinha traído ele, mas não, tava só sendo manipulado. Tava em recuperação, o Akeb, né, ele tinha aqueles poderes psionicos ainda, era um cara que tinha criado muito mal-estar na região. Então ele viu que a pessoa que ele podia confiar agora era uma pessoa de fora. Então ele colocou o Everett Ross pra cuidar do Wakanda, né? E aí teve um monte de gente que quis dar trote no Everett Ross, né? Botando ele pra caçar elefante, botando ele com o uniforme do Pantera Negra maior do que ele. E o coitado só sofrendo bullying, né? E aí, enfim, caiu na mão dele ser o responsável pelo destino do Pantera Negra. Ele fala: eu faço o Pantera Negra desistir. Eu, como rei do Wakanda, se você não matar ele, você pode agora ser o Pantera Negra. Ele continuava sendo o rei do Wakanda, o Everett Ross. Ainda continuava sendo regente, mas o título de Pantera Negra e agora pro Eric Killmonger. Cara, nesse arco aí que tem uma das cenas mais engraçadas, que até tu já postou no Marvel 66, que era toda vez que o Everett Ross abriu uma gaveta, aí tinha assim: plano de Wakanda pra caso Galactus venha. Aí o cara: ué, mas vocês estão preparados pro Galactus vir? Aí vocês não. Porque, sabe, Estados Unidos, se o Galactus vier, meu Deus, alguém ligue pro Quarteto Fantástico. Sim. Aí depois ele é assim: não, plano caso haja uma invasão Skrull. Plano caso, sei lá, quem invada a Terra. Eles tinham plano pra tudo. É que acho que é por isso também que os alienígenas são invadidos os Estados Unidos, porque se fosse viajar de Wakanda, estavam ferrados. Pois é, né? Já nesse negócio aí, cara, o problema é que tu fala dessa descrição, que é o que o manga é um personagem bom, mas tu fala dessa descrição, eu imaginei ele tipo Cebolinha, porque tu falou assim: não, agora eu tenho um novo plano, agora dessa vez a coisa vai. Uhum. Esse arco tem várias sacadas, né, quando você vai lendo. Por exemplo, essa do Pantera Negra, pra ele derrubar o plano do Killmonger, né, economicamente, tipo, ele dá uma de Maduro, ele nacionaliza a economia, né, todas as, realmente, Ele faz o que fez mais ou menos o que aconteceu na Venezuela. Aí ele vai lá, ele dissolve o parlamento dele, né? Mandou todos os parlamentares de volta pra casa. E tipo, o Pantera Negra joga o país, o mundo, cara, numa das maiores crises econômicas que se tem notícia, porque o Wakanda devia ser uma economia muito forte. É quando você fecha isso, dá um puta do baque. Até tem uma cena, né? O Tony Stark lá lendo o jornal e fala, mas que merda é essa? O que tá acontecendo? O que, que o T'Challa fez dessa vez? E tipo, isso vai ter consequências, né? Porque esse foi um dos primeiros grandes atos que fez com que todo mundo olhasse pra Wakanda com certa desconfiança, né? E mais pra frente a gente vai ver que o Wakanda dá uns sinais meio agressivos, né? Assim, do ponto de vista mundial. E cara, é sensacional esse duelo, porque. E assim. Aí quando o Killmonger percebe que só dá pra... Só a única forma de ganhar do T'Challa é partindo pro braço, né? Eles vão lá pra fazer aquele ritual de coisa e tal. Realmente, cara, o T'Challa tava com toda a situação sob controle. Aí chega o Ross, faz aquilo, né? E aí ele acaba perdendo, né? Por causa disso, né? Aí parece que eu entendi, o T'Challa continua sendo o rei, né? Ou... Não, o T'Challa não continua, continua o Everett Ross. O T'Challa fica desacordado. Não, o Everett Ross é o regente. É, mas o T'Challa tá desacordado, né? Ele tá em... Então, sabe, enfim, crítico. Mas aí o chefe da tribo do Pantera Negra passa a ser o Killmonger, né? Outro arco muito bem feito esse do Priest, cara. E aí esse tempo que o Pantera Negra tava fora de Wakanda, né? Tava fora por quê? Porque tinha aquele negócio que ele tava exilado ainda, né? Mas ele tinha alguns problemas pra resolver nos Estados Unidos. Tanto ainda pra investigar aquele esquema lá de corrupção da associação lá beneficente dele, filantrópica dele. Como também ele tava agora precisando de uma outra pessoa pra tomar o lugar na Kia. E aí tinha que ser uma outra moça da mesma tribo dela. A tribo que ela pertence é uma coisa muito importante, mas vamos deixar isso pra outro momento aqui do podcast. E aí ele vai buscar uma descendente lá dessa tribo, lá nos Estados Unidos, né? E aí o nome da moça é, pra lembrar aqui, Shantae Giovanni Brown. Que na verdade é meio modificado, americanizado, do nome original dela, que é Sealtana Assyria Davin, que ela mesmo se autodenomina lá Queen Divine Justice, ou Rainha da Justiça Divina. Uma molecona criada lá no... Não me lembro agora se era Chicago, né? Era uma coisa assim, né? Que era órfã lá, ela tinha uma certa noção de que a origem dela era realmente de Wakanda. Vê uns ancestrais lá da tribo dela chamar, dizendo que agora era o chamado dela, ela tinha que ser a nova Dora Milaje do rei, né? Ela não tinha a mínima noção de como é que funcionavam os costumes do Wakanda. Tinha aquele linguajar completamente de ruas, falando, ô mano, não sei o que, essa maluquice. E aí, a primeira vez que o Pantera Negra tem contato com ela, que ele recebe a primeira convocação de um ancião, né? Depois o Pantera Negra já quer colocar ela no time junto com o Okoye pra treinar ela, né? Pra acostumar ela e pra ela ajudar também nas coisas que ele tava investigando, né? Eles vão pra um bar uma vez, há uma maior confusão lá no meio do bar. E ela é a maior maluca da paróquia, né? Tem hora que ela faz amizade com o Hulk. Eu não sei como ela faz essa amizade com o Hulk. E só ela depois é que consegue controlar o Hulk, né? Que o Ross leva uma carreira do Hulk que sai arrebentando tudo. Ela meio que acalma lá o grandão, né? Só recapitulou uma coisa pra mim que eu não entendi bem. Pantera Negra, ele é um monarca de uma nação mega desenvolvida da África, certo? Aí ele foi atrás lá nos Estados Unidos de uma, entre aspas, possível noiva dele, certo? Mas foi a tribo que escolheu. De novo, né? De novo, né? Príncipe Nova York, cara. Temos que olhar quem é o roteirista desse filme, cara. Ai, ai. E também o Pantera Negra lá nos Estados Unidos, ele começa a ficar com uma veia mais heróica. Você vê que em determinado momento ele faz uma missão com os Vingadores, com Justiça dos Vingadores, né? E aí ele derrota lá o Homem Hídrico, né? Derrota o Homem Hídrico da maneira mais doida do mundo, né? Ele faz uma eletroforese no Homem Hídrico, separa os átomos dele, depois toca fogo, porque quando ele separou os átomos, o oxigênio ficou à parte, ele tocou fogo no Homem Hídrico. E depois ele se junta com o pessoal dos Heróis de Aluguel, né? Com o Sam e o Luke Cage e o Punho de Ferro, pra derrotar um monte de personagem B lá dos quadrinhos. B não, né? D dos quadrinhos. E algum deles acabou ficando conhecido depois quando a série do Luke Cage, né? Tem aquele Cottonmouth, né? Que é o o Boca de Algodão, que aparece aqui com a cabeça de cobra, não dando nada. E depois tem um aqui que eu achei engraçado, porque ele, eu quase não dava valor a ele, né? O tal do Cockroach, né? O do Barata, Baratão, sei lá. Que é um gangster local bem baixinho lá. E ele ajuda a derrotar. E aí volta a aparecer uma personagem das histórias do Luke Cage, que vai ser importante pro futuro lá, dessas histórias daqui pra frente, né? Que é a tal da Tilda Johnson, que eu não sei se ela tem um codinome, ela é Nightshade, né? Uma coisa assim. Essa personagem vai estar na segunda temporada do Luke Cage, tá? Vale ressaltar. Então, pode parecer uma personagem batida de segunda mão aí, terceira mão, sei lá. Mas ela vai ter destaque a mais pra quem for ver a série do Netflix daqui a pouquinho, né? Sai esse ano. Então, são personagens que vale a pena chamar a atenção e colocar aqui pra vocês lembrarem, vão ser usados mais pra frente nessa passagem aqui do Prest. Cara, tava olhando aqui a capa da revista. Que uniforme feio do Falcão, cara. É, era o uniforme dos anos 90 dele. Volta 90, já tinha voltado, né? Pois é, cara. Tipo, tem uma cara de um Falcão lá no peito do cara. É em forma de armadura, cara. É muito vergonha alheia. Bom, então aqui voltando, né, ao arco em que o Eric Killmonger derrota o T'Challa. E agora ele fica fora de circulação, ele fica em coma. Outra pessoa assume o manto do Pantera Negra é o Eric Killmonger, né? Ele até modifica um pouco a roupa dele, fica com aquela mistura de aquelas roupas meio tribais, né? Ele bota uns colares mais parecidos com o que ele tem, uns pelos de animais assim, junto com a uniforme do Pantera Negra dele. O Everett Ross continua sendo um regente enquanto o rei tá desacordado, né? Tá um pouco com a cabeça cheia de remorso. Porque ele, quando foi pra Wakanda, ele foi pra Wakanda meio irritado com o T'Challa. Porque ele tinha acabado de descobrir que ele e a Nick estavam escondendo dele que eles tinham um namorado do passado. A Nick tentou tirar por meio, né? A Nick era aquela chefe e amante que vivia gritando com ele, reclamando com ele, brigando com ele, né? Com o Ross. E aí o Ross, dessa vez, não achava que tinha razão e tal. Mas assim que chegou em Wakanda, coitado. Meio que acidentalmente provocou a queda do T'Challa. Enfim, pra tentar salvar o T'Challa, um outro personagem recorrente aqui, ali daquele núcleo familiar deles, né? É o Dr. Voldu, né? O irmão Voldu foi chamado. Ele era um místico, né? Então vamos tentar curar misticamente o Pantera Negra. Só que ele disse que precisava da ajuda de alguém. E aí foi convocar. É meio que pra fazer um crossover, né? Foi convocar o Cavaleiro da Lua. Então os dois meio que iam fazer tipo uma viagem de plano astral pra tentar recuperar o Pantera Negra, né? Trazer a consciência dele de volta pro corpo, porque tava em coma e tal, não sei o quê. Curiosamente, o Pantera Negra, quando eles foram lá tentar tirar ele daquele coma, né? Daquele sono profundo, descobriu que ele tava sob o domínio do pesadelo. E o pesadelo tava, enfim, fazendo o que ele sempre faz, né? De levar os traumas das pessoas, enfraquecer as pessoas, revivendo aqueles pesadelos antigos. Então, o T'Challa mesmo revivia o negócio da morte do pai dele. E aí, em um determinado momento, até o Ross se meteu na história, né? Ele foi meio que tentar falar com o irmão Voldu, que tava meio que em transe, assim. Quando foi tocar nele, ele sentiu um pesadelo misturado com um sonho, né? Eu achei até divertido, porque a primeira coisa que o Ross imaginou foi fazer uma paródia com o Batman. Ele visualizou o T'Challa como se fosse o Batman, e ele vestido de Robin, e os dois pulando pra lutar contra o crime, né? O Achebe de Coringa, né? O Achebe de Coringa, né? Enfim, outros personagens fazendo umas parodiazinhas. E aí ele percebeu, não, tem alguma coisa estranha aqui. E aí ele foi sacando, meio que foi avisar pro outro, pro resto pessoal, né? O Akabe, o Zuri, por aí vai, que provavelmente o T'Challa tava sendo atacado psionicamente, né? Através dos sonhos dele. E aí, em determinado momento, eles que forçam o personagem a acordar, né? Tiram também o irmão Voldu do transe e aí meio que salvam ele. Então ele desperta, mas ele ainda tá um cara meio que debilitado, né? Ele tá recuperando as forças ainda do... Enfim, como toda pessoa que passa por um tempo em coma, né? Os músculos atrofiam, ele tem que reaprender a andar, reaprender os movimentos e por aí vai. É engraçado aqui que eu tava vendo aqui, um dos flashbacks do Ross, coitado, que tinha tão azarado, que ele tinha um pai meio opressor também, né? Então, normalmente ele foi pegar o carro, sei lá, pra tirar o carro do lugar e matou o cachorro atropelado sem querer. Que personagem azarado esse Ross, hein? E aí, em contrapartida, enquanto o Pantera Negra tá se recuperando, né? O Eric Killmonger toma o lugar do Pantera Negra. Vai bater lá na mansão dos Vingadores e fala assim: ô, o Pantera Negra não tem uma vaga com o Vingador, tá aqui, ó. Peguei a carteirinha aqui, o Pantera anterior, e vim tomar minha posição, meu lugar. E a pessoa dos Vingadores: peraí, não é assim não, a gente chamou um outro Pantera Negra. A gente não tá dizendo que você pode não. Ele: não, mas como não? Tem um vaga e tal. E é engraçado que o Eric Killmonger disse que tinha meio que um fascínio na época que morava nos Estados Unidos. pelos Vingadores. Então, ele, apesar de ser uma pessoa meio errada, tinha todas as boas intenções. Ele queria realmente ser um herói. E, em certo momento, ele disse que também admirava o Pantera Negra. Tanto que ele ia tentar ser um bom Pantera Negra. Né? Só que aí, a primeira história que ele vai passar dos Vingadores, volta o Akeb de novo. O Akeb todo malucão, né? Que sou fantochezinho. Vai contratar o Deadpool e a trupe dele pra tentar roubar o Previ, né? O Leopardo do Eric Killmonger. Ele sabia que o Leopardo era a única pessoa que o Eric Killmonger valorizava. Porque é um cara totalmente traumatizado, não tinha amigos, não tem nada. Então foi completamente intencional. O Akeb queria, mais uma vez, criar o caos no universo, né? Contrata o Deadpool, a trupe dele. Eles invadem a mansão dos Vingadores. O Deadpool vai disfarçado, né? E aí usa o teletransportador dele pra tirar lá tanto o Previ, né? O Leopardo. Transporta ele direto pra Wakanda. E sem querer transporta junto o Triatlo, que é um Vingador. Que sacanagem da porra, né? Nessa história aqui, isso se falava com a maior facilidade do mundo. Eles falam mesmo, descaradamente, que o Triatlo tá ocupando a vaga do Negro, da conta do Negro nos Vingadores. Eles falam aqui nessa revista. O Eric Killmonger fica puto. É de que vergonha de vocês. Eu não sei se eu fico mais vergonha de vocês, de Vingadores, por criar essa vaga. E chamarem um Zé Ruela feito ele pra aceitar. Um cara que nem tem condições de ser Vingadores. Ou ele por aceitar essas condições. Eu não sei quem é pior, entendeu? Aí dá um esculacho lá nos caras lá. Enfim. O Triatlo vai lá pro Wakanda. Também ele passa por uma situação em que, pelas sombras, ele é estimulado pelo Pantera Negra, né? Então, no momento que ele tá lá em Wakanda, ainda descobrindo meio como é que ele foi parar ali, ele encontra o Pantera Negra nas sombras, né? O Pantera Negra mal tá se movendo, né? E ele cochicha no ouvido do Triatlo que ele, assim como todo mundo, tem que se redescobrir, né? Que cada um tem seu valor e ele realmente tem seu valor e tem que passar por um momento de descoberta. Aí eu não sei o que acontece com o Triatlo depois. Né? Só pra lembrar, não é, por assim dizer, uma piada da época do Ruan do Priest. Isso aí aconteceu mesmo no Ruan do Music, durante aquele arco lá do Tron Ilimitado, em que a imprensa ficava lá batendo nos Vingadores, porque os Vingadores não tinham diversificação, não tinham negros, nem muitas mulheres. Aí o Tony Stark olha assim: ah, Pantera Negra, Vespa, vocês querem entrar na equipe? Às Vespa aceita e o Pantera Negra dá só falta dar um tabefe na cara do Tony Stark, porque tava querendo convidar literalmente por cota mesmo. Aí o Pantera não aceitou, ele foi atrás do Falcão, sem contar essa parte desse entre as vezes detalhe. Mas isso aconteceu mesmo no Ruan do cara. E outra coisa também, que no Ruan do Priest tu falou que ele era todo americanizado, mas o personagem, ele foi feito pra ser isso mesmo. Como tu disse, que o próprio Priest, ele fala que, tipo, o cara mudou o próprio nome dele pro nome em inglês, que ele tem um nome original, é um nome o acadiano, e que, tipo, é diferente do T'Challa, que ele ainda comenta assim: não, o T'Challa, ele tem o sotaque dele, mas se ele quiser, ele pode tentar falar um inglês, sotaque americano, pra tentar se infiltrar melhor, porque, bom, ele é mais foda que o Batman, se ele quiser. Só que o cara não. O cara, segundo ele, o Killmonger, ele literalmente se americanizou total. Mudou o próprio sotaque, um sotaque americano. Ainda fala que, tipo, ah, ele prefere ser chamado de Eric, ele gosta de comer no McDonald's. E o sonho dele é que abra a Disney de Wakanda. Ou seja, assim, tipo, foi criado mesmo pra ser o cara mais alienado possível. O Paulo em off aqui me lembrou que esse crossover começa na história do Deadpool e termina na história do Pantera Negra, né? Só que é escrito os dois pelo Priest. Eu achei que era só uma coisa momentânea do Priest, mas o Paulo me corrigiu aqui e lembrou que não. Que essa história aqui é depois da fase do Joe Kelly. Eu não sabia, mas quem assumiu foi o Priest, né, Paulo? Ele ficou quanto tempo aí? Pois, depois? Cara, se eu não me engano, ele ficou entre a Deadpool 32, 33, até a Deadpool 50, 51. Ele foi o cara, assim, tipo, assim que ele saiu da revista do Deadpool, aí a Panini voltou a publicar, que foi aquele arco final da Gail Simone, do primeiro arco do Deadpool. Até porque, no fim das contas, era uma coisa que tanto o Joey Kelly quanto o Priest falaram sobre essa própria qualidade do Deadpool e do Pantera Negra deles, também do Pantera Negra, ou depois do Deadpool, do Priest, que era o fato de que, ao mesmo tempo que eles tinham vantagem, que eles tinham interferência editorial mínima, eles tinham a desvantagem de que, por serem personagens não muito famosos na época, a revista podia ser cancelada a qualquer momento. Então, tipo, o Joey Kelly viajava o máximo que dava, porque ele não sabia até quando que aquela revista ia. E o Priest, ele tentava sempre fazer a história rolar de forma, ele pensa assim, o que poderia ser mais vendável possível pra poder manter a revista não ser cancelada. Porque bem ou mal, é aquele negócio que tem que pensar. Tipo, americano, no fim das contas, eles não gostam muito de comprar histórias que se passam em outros países. É só você ver que normalmente, tipo, Tropa Alpha, Excalibur, essas equipes estrangeiras, elas não têm lá uma vida muito longa. Tem aquela fase mega clássica e depois ficam só, tentam fazer volume 2, 3, 4, que não duram 10, 12 edições. E boa parte você vê aqui da Chama Pantera Negra é nos Estados Unidos e Wakanda. Estados Unidos e Wakanda, ele faz um paralelo. Justamente, ele tava tentando ao máximo vender o personagem pro público, somente nos anos 90, que só gostava de olhar pro seu próprio umbigo. Hoje em dia, assim, até pelo sucesso no transmídia, fica mais fácil de vender o Pantera Negra. Mas naquela época, o cara tava vendendo um personagem que, como a gente disse no começo, era o coadjuvante que tinha três falas. Enquanto o Eric Killmonger era o Pantera Negra, a gente vai ver algumas coisas como, por exemplo, surge um personagem chamado Taku, né? Que é como se fosse um gênio tecnológico que tá ligado com toda a rede, a internet de Wakanda. Então, ele junta todas as informações que pode e ele é tipo uma filtragem de coisas necessárias que o Pantera Negra precisa pra saber sobre determinada coisa. Então ele meio que filtra as coisas através desse cara aí que tá ligado, né? E ele próprio também tá numa cadeira de rodas nesse momento, né? Ele tá com os movimentos meio que limitados, né? E o Ross, ele começa a agir um pouco mais agressivo. Você vê que o Ross, a primeira coisa que ele faz quando o Pantera Negra tá debilitado, ele chama o Hunter e fala: vem cá, você sacaneou todo mundo aqui, mas agora eu, como regente de Wakanda, quero que você faça uns trabalhinhos pra mim. Porque ele queria uma vingança em cima do Eric Killmonger, né? Que ele se sentia culpado, por aí vai. E aí, em determinado momento, é o Hunter que meio que motiva o Eric Killmonger a continuar o ritual do Pantera Negra. Ele fala: tudo bem, você venceu o campeão, é o novo Pantera Negra, mas e aí? Você não vai seguir o ritual pra ganhar os poderes da Pantera, né? Entrar em uno com a divindade, você tem que comer aquela erva do coração e por aí vai. E foi uma jogada muito sacana, porque foi aí que o Eric Killmonger continuou a vazilar de derrotar outros guerreiros, por aí vai fazer isso aqui, mas na hora que ele foi botar a erva na boca, eu não sei se ela era venenosa pra quem não era da linhagem da família real, né, deixa entender isso, ele acaba envenenado não, mas ele tem uma reação estranha e ele acaba em coma. T'Challa que meio que fica assim: não, peraí, não vamos deixar ele morrer não, bota ele em êxtase e vamos salvar ele e deixar ele preto aqui, e o Eric Killmonger vai ficar em êxtase por muito tempo, ele só vai voltar muito tempo depois. Enquanto isso, a gente vê aquela menina lá, né, a Shantae sendo treinada. Ela é uma Dora Milaje meio dos dois mundos, né? Ela mesmo fala, né? O jeito dela vestir é completamente diferente. O jeito dela agir é completamente diferente. Ela não é muito boa de luta, mas ela usa pistolas. Ela tem toda a ginga das ruas, né? Enquanto isso, a que era a antecessora dela, a Nakia, ela assume o papel de Malícia, né? Ou Malice. Malícia era uma personagem já antiga da fase do McGregor, né? Uma antiga associada do Eric Killmonger. E o pessoal achava que ela tinha uma coisa a ver com a outra, né? Que ela, tipo assim, bom, ela... Será que a minha personagem voltou, já que o Eric Killmonger voltou? Mas era outra personagem. E essa daí, ela volta com uma série de vingança em cima do Pantera Negra. Ela fica com toda um lance de ter sido aprimorada geneticamente. E também um lance de ela conseguir manipular os outros através de uma marca da Malícia lá. E aí, numa das primeiras aparições dela, a Malícia, ela tenta matar a Mônica Lini, né? E aí ela tira uma série de facas. Só que em vez de acertar nessa ex-namorada, ela acaba acertando outra ex-namorada. Ela acerta a Nick, né? E praticamente mata a Nick, deixa a beira da morte. Foi aí também, né, que o Priest, né, trouxe, né, de volta um personagem lá da Força Fantástica. Isso, né? Foi durante esse run. Tem um personagem lá no estádio que tá perdendo o controle do seu poder, a gente não sabe direito quem é, e causa umas destruições lá inexplicadas. Aí, pro próximo arco, a gente descobre que é o Vibraxas, né, o N'Kanu, que é um acadiano que começou a aparecer nas histórias do Quarteto Fantástico, depois, como o Felga falou aí, na Fantastic Force, né? Pois é, provavelmente o Reed que sabotou os poderes dele. Não, o pior é que ele tenta ali. Agora tem que dar uma certa razão pro Paulo, porque ele tenta falar com o Reed Richards, aí toda hora o Reed Richards põe lá a secretária eletrônica lá, a Roberta, lá pra despistar o cara, e o cara fica lá destruindo a cidade, né? A história do Vibraxas é mais ou menos essa, né? Ele acho que é na fase do Paul Ryan que desenhava, não é isso? E acho que era o Tom DeFalco que escrevia. E aí ele aparece não controlando os poderes dele, né? Ele sofreu um acidente, uma explosão com vibrânio. Parte dele morreu. morrer, mas ele não. Ele conseguiu começar a ter o mesmo tipo de vibração especial que o Vibranium vibrava. Tanto que ele fica se gabando, né? Sou o Vibraxas, o mestre das vibrações. Eu digo, nossa. Então é que até o próprio Everett Ross fica zoando, né? Toda vez que eu falo isso e você leve ler, você fala com um jeitinho meio com gingado, né? E aí ele, enfim, virou herói por um bom tempo, de repente começou a perder os poderes, não encontrou ninguém que ajudasse ele, foi de volta pra Wakanda, e aí, meio que, também mais uma vez, manipulado pelo Hunter, né, usa os poderes descontrolados dele pra ressuscitar um antigo vilão do Pantera Negra, que é o Garra Sônica, né, o Garra Sônica que tinha suas moléculas, tinham sido dispersadas numa batalha anterior aí X, que não vem ao caso, ele volta com tudo, e volta num dos piores momentos do Pantera Negra, ele tava acabando de se recuperar. Aí tem uma edição especial aí, que é um tipo um tie-in, aquela saga Segurança Máxima, que foi publicada meio que aos pedaços aqui no Brasil. Mas pelo que eu sei é que a Terra meio que virou uma prisão pra um monte de raça alienígena. E aí deu o maior xabu, que a Wakanda também tava tendo umas raças alienígenas meio perdidas no meio. E ainda consequência dessa Operação Segurança Máxima, tem uma história, que é tipo um revival, né? E que a Tempestade vai pedir ajuda à Pantera Negra, porque tem uma criança lá que tá sendo caçada ali pelas aquelas terras lá. E essa criança é... ela parece ser um acadiano, nasceu no Wakanda, mas ela é alienígena. E tá sendo cuidada por uma espécie esquisita lá, uma alienígena esquisita. Então, a criança, pelo que eu entendi, ela é uma deviante, né? É, deviante é uma doença, né? Eu sei que ela parece, que no decorrer da história, mais pra frente a gente descobre que uma das raças alienígenas lá, que é o tal dos Lemurianos, que, pelo que eu entendi, uma raça alienígena que tava vivendo embaixo d'água agora, dividindo lá os mostrando com Namor, pelo que eu entendi, foi isso. Isso. E aí ele queria essa criança, porque ele considerava aquela criança um sacrilégio, que ela nasceu com a doença do Deviante, blá blá blá blá. Pô, Deviante é tipo desviados, vamos dizer assim, então ela foge do que é o padrão. Mas era uma criança normal, pô, parecia um acadiano, parecia um humano, só não parecia o ET que eles eram. E esse chefe de estado tava querendo pra todo custo, ele chegou a promover uma guerra contra o Wakanda, se por acaso o Pantera Negra não devolvesse a criança pra ele, pra matar a criança. E aí o Pantera Negra, a pedido da Tempestade, fala assim, salva a criança. Ele vai dizer, vou salvar não. Claro que ia salvar. É pena. Tem uma hora que ele mostra, eu nem sabia, cara, mas eu pensava que era no run do Priest que tinha o primeiro encontro deles, aquela história do passado deles. Mas não, eles remontam isso a uma Marvel Team Up número 100. Que a coisa do romance do Pantera Negra com a Tempestade é uma coisa mais antiga ainda do que essa fase. Porque ele reconta essa história aqui e depois o Hudley reconta de novo. Tem até uma revista da Tempestade na época do pós-massacre, 1996, por aí, que ela relembra que ela já tinha tido um romance com Pantera Negra, ou seja, o pessoal pensa que é retcon, mas isso aí, ó, tempão não, já. Deve ter sido nesse Marvel Team Up aí, número 100, agora, que ano foi isso, não sei, mas deve ter sido pra antes, anos 80, por aí, ou antes, talvez, né? Aqui, eu achei essa revista, a primeira aparição do romance da Tempestade com Pantera Negra, realmente é na Marvel Team Up 100, de dezembro de 1980, na verdade é a história secundária, porque vocês lembram que a Marvel Team Up na verdade era uma revista do Homem-Aranha sempre encontrando alguém. E o legal é quem era a equipe criativa dessa história do primeiro romance do Pantera com a Tempestade, o Claremont e o Byrne, né, porque eles eram amiguinhos ainda. Enfim, eu sei que essa história aí dos Lemurianos aí entrando em guerra de Wakanda, acaba envolvendo os Atlantes, porque eram meio que vizinhos lá do Pantera Negra. O Pantera Negra pediu ajuda do Namor pra servir tipo de apoio, né, porque os Lemurianos estavam ali perto, é como se fosse uma fronteira, né, o meu amigo o Namor vai me ajudar, o Namor puto com ele. Falei tipo, ó, pega essa criança, velho. Você tá tendo uma confusão, uma guerra mundial por causa de uma criança que nem humana é, nem é terráquea é. Aí o Clamão, mas ela é uma acadiana. Ela parece uma acadiana, ela nasceu aqui, eu vou tratar ela como uma acadiana, né? E também com o Doutor Destino. E Magneto também, salvo engano, né? O engraçado é isso, que as outras nações estão nem aí, tchumbas. Mas as nações de superpoderosas... Não, quando o Pantera comprou a briga lá, virou o maior clima de que ia acontecer a Terceira Guerra Mundial, então, meu. Então, mas só tava... nas reuniões pra decidir as coisas, que tava... Ah, sim, claro, só tinha líderes de verdade, né? Doutor Destino, então, Magneto... Então, mas não tinha nenhum presidente americano, nenhum... Cara, você tá falando... Cara, de... só estranho. Não, Cara, vamos ter um pouco de bom senso, cara. É, nessa época aí, ainda é estranho. Acho, se eu não me engano, essa revista, rapidinho aqui, pronto, ela ainda era de 2001, março de 2001. Devia ser, tipo, o Clinton ou o Bush ainda, não era o Trump. Você acha que o Clinton ou o Bush seriam idiotas de estar numa sala com Namor, Magneto, Pantera Negra ou Dr. Destino? Vale ressaltar que o Clinton, que é o que começa essa passagem, depois o Bush, de costas, de lado, né? Mas não de frente, sempre aparece na história, né? São sempre referenciados aí. Eu queria entender, era até uma coisa que depois era bom pesquisar, esse tipo, depende do roteirista, o cara apareceu ou não. Porque eu lembro que no... Tu foi falar isso agora, eu lembrei que no Ultimate, toda vez que era o Bendis escrevendo, tipo, era um borrão na cara do Bush, assim, tipo, você sabia que era o Bush, mas não tinha o desenho dele, era só silhueta e um borrão na cara, ou alguém tampando, sim, o rosto. Mas o Mark, na revista do Mark Miller, que era o Supremos Ultimate X-Men, tacava o closezão, fazendo o Bush fazendo cara de pateta. Bom, aí eu só sei que em determinado momento o Claw, tipo assim, um garra sônica, né? A pedido do Hunter, ele dá um estopim na guerra. Ele faz alguém disparar no... Não sei onde é que era, se era num navio, numa aeronave dos Lemurianos, ou se era de outro país, sei lá. E o Pantera Negra foi pego realmente de surpresa, né? E a população, todo o mundo todo, já tava meio que cismado com o Pantera Negra, já tava olhando mesmo mal encarado pra ele. Tipo assim, pô, o cara realmente não pensa nos outros, não pensa na paz mundial, fazendo essas loucuras, meio que um sentimentalismo desses e tal. E aí, o Ossa que vai tentar resolver tudo. Ele ainda era regente, vale ressaltar. Vai se meter lá na terra dos Lemurianos e vai fazer uma pressão lá com o chefe de estado deles, que parece que também era um chefe, tipo um priest, né? Um padre também. E aí ele descobre que a maluquice toda do cara era porque essa criança que tinha essa doença deviante era a filha dele. O filho dele, né? Era uma menina, sei lá. E aí o cara viu que tava vendo aquilo ali como uma fraqueza que podia destronar ele, alguma coisa desse tipo. Aí o Osso começou a pilhar o cara. Tipo, pô, você vai botar o mundo a perigo e tal, não sei o que, blá blá blá blá. Isso não é atitude honrada e tal, blá blá blá. E aí o cara aceita. E aí, de repente, o Osso faz o cara recuar, né? O Lemuriano recuar. Como também descobre que quem disparou o tiro não foram as forças Wakandianas, foi o Claw. E o Claw já tinha criado toda a confusão. Já tinha aparecido pra brigar mano a mano com Pantera Negra. Tava com uma destruição em massa lá. Mas mesmo assim, isso criou um transtorno pesado pro Pantera Negra. Depois ele teve que responder ao caos que ele tinha criado, né? Que é lá pra edição 30, que a gente tem um pouco do... Mais uma vez, né? A gente acha que não, mas o Reginaldo Hudley pescou desse run aqui uma briga do Capitão América com os antepassados do Pantera Negra, né? O Capitão já conheceu o Wakanda de antes e já ser meio que reconhecido como um amigo do governo desde aquela época. Então o Hudley não fez nada de original mais uma vez, né? Ele pode ter amplificado, melhorado, né? Trabalhado melhor a história, mas aqui já existe. E aí o Capitão é que vai, durante uma reunião de uma comitiva lá, depois em favor do Pantera Negra. E o engraçado é que o Ross, ainda meio que engasgado, né, do Pantera Negra ter ficado com a Nick, né? Ele começa a definir o Pantera Negra meio xingando, né? Quase que é definir ao contrário, né? O Pantera Negra, né? Falou muito de absurdo lá. E o pessoal fala assim: será que ele tá realmente protegendo o Pantera Negra, defendendo o Pantera Negra, ou ele tá atacando, né? Mas aí depois ele explica que, na verdade, ele soltou um verbo em cima do Pantera Negra pra depois falar: não, mas vê só, ele isso tudo, mas ele é um cara que não deve satisfação a ninguém, ele é um chefe de estado, ele tá acima de vocês, por aí vai. Enfim, ganhou a defesa e meio que liberaram o Pantera Negra, né? E aproveitando que eu tô falando aqui do Everett Ross, vale ressaltar que depois que a Nick Adams foi ferida, né, e praticamente tava morta, né, o Everett Ross tentou a todo custo, né, a tentar salvar ela, tentar ressuscitar ela, entre aspas, né, usando a mesma tecnologia que usaram pra trazer de volta à vida o Eric Killmonger. E o Pantera Negra não queria, porque aquela tecnologia era considerada uma coisa proibida em Wakanda e tal. Criou um mal-estar entre eles, né, foi uma das brigas, uma das histórias que teve bastante briga entre eles, questionando se o realmente o Pantera Negra é amigo dele, ou se na verdade ficava usando ele, por aí vai. E aí foi a primeira vez que eles jogaram na cara do outro, aquela história de que um não quis falar que a Nick teve um relacionamento no passado com o Pantera e por aí vai, né? Enfim, durante toda essa passagem, até o final desse run todo do Priest, a Nick fica em animação suspensa também, né? Do mesmo jeito que ficou o Pantera Negra por um tempo. E pelo que eu me lembro, não mostra o destino dela depois, no final disso, não. Aí o próximo arco volta a falar sobre a malícia. Sim, é um arco de 5 partes, que aparece uma participação especial da Dakota North. É engraçado porque a Dakota North é um personagem do Bendis, né? Isso da a fase lá do Demolidor, né? E ele usa ela pra investigar, pra ajudar a identificar onde é que tá a anarquia, né? Ela não sabe exatamente todos os tudo que ela tá investigando, né? Ela acha, a princípio, que ela tá ajudando pra investigar lá a menina, né? Mas ele, na verdade, depois ela descobre que o Pantera Negra tava, na verdade, usando ela pra proteger mais a Mônica Lynn do que colocar ela em perigo, porque ela sabia que a anarquia era treinada, né? Mandou a Milagre era treinada pra matar quem ela quisesse, quando ela quisesse. E é um arco bem pesado até, né? Porque a todo momento você fica achando o T'Challa caiu mesmo no fascínio da malícia, que ela tinha tipo uma marca que ela deixava e ela fazia as pessoas matarem por ela, fazer qualquer coisa por ela, né? Como se fosse um controle mental mesmo. E tinha uma hora que você achava que o Pantera Negra tava sob domínio, né? Aí não, aí mostra que não, ele conseguiu escapar porque o mordomo da embaixada de Wakanda fez um antídoto. Mas depois você descobre que o mordomo também tava manipulado. Aí toda hora você fica em dúvida, será que o T'Challa tá sob o domínio dela ou não? Aí no final revela que não, que ele tava só fingindo até encarar ela no final. Paralelo a isso, a gente vê um desenvolvimento da relação da Shantae, né, da Queen Divine Justice, com o Vibraxas. Uma coisa que, até que surge meio inesperada. É engraçado que o Vibraxas não sabia que ela é uma Dora Milaje, conheceu ela cozinhando, né? Ele achou até que ela era uma cozinheira. E começou a investir num relacionamento. Aí tem hora que os dois foram parar na cama juntos, aí chega um antepassado da Shantae lá, fala, você desonrou o seu rei, porque você era prometida a ele. E a menina não sabia, né? Mas que história que era prometida a ele? Você não sabe que as Dora Milaje são noivas em um processo de aprendizado, blá blá blá. Eu digo, não, peraí, quer dizer, eu não sabia quando eu assumi esse emprego que eu ia ter que casar com Pantera Negra, não. Aí, não, você não vai casar, você vai ficar só prometida a ele até ele liberar você. Aí eu digo, não, que história é essa? Que maluquice é essa? E é curioso que você podia interpretar isso aí em toda a fase do Priest um absurdo, né? Ah, pô, isso tá sendo escrito por um homem. Por isso que ele bota as mulheres tão submissas e por aí vai. Só que no decorrer da fase dele, a Shantae, né, a Queen Divine Justice, ela põe em xeque essa tradição, né? E aí ela fala assim, pô, eu não vou aceitar isso. Ah, você tá com pensamentos muito de ocidental, você ficou muito tempo fora, por isso que tá com essas ideias, mas você tem que ser mais tradicionalista, bababá. Até o Okoi, né, fica buzinando no ouvido dela. E ela não, ela, por ser criada toda podendo falar o que pensa e por aí vai, ela bate de frente e cria certas situações. E aí o Vibraxas, mais pra frente, quando descobre que ela era uma Dora Milaje, ele fica doidinho, né? Ele não sabe se briga com ela, mas ela diz que também não sabia dessa história, mas ela escondeu de mim, bababá, babá. Uma história bem, bem curiosa, né? Um romance paralelo que se forma, que é bem divertido entre eles. O título, né? A Sedução do Inocente, né? O nome do título, né? Sedução dos Inocentes, né? Desse arco, mostra que meio que a menina, que assim, que era uma adolescente, né, uma jovem, né, que acabou, e até meio pesado mesmo, tem umas partes assim que você fica meio pesado, né, porque se você pensar que a Nakia, né, a malícia devia ter o quê, seus 18, 19 anos, né? Não, menos. Menos, né? Então, extremamente certo. É tanto que em determinado momento aí numa história, aparece ela observando um flashback, né? Ela observando na banheira o T'Challa com a Mônica Lynn, quando a Mônica Lynn ainda tava na fase do McGregor, né? E aí ela fala, nossa, eu lembro delas crianças, porque eram muito crianças. Isso. Elas já eram recrutadas com 12 anos. Então, aí deve ter passado o quê? Uns 4 anos? É, mas enfim. Você vê que essa história aí de ser a noiva prometida e tal, não fez bem pra menina não, porque a menina pirou de vez. Começa assim, a manipular todos os homens ali perto dela, tal, com essa marca dela, né? Os caras pirando pra ajudar. E aí fica nesse arco, né, a Dakota, né? E a Dakota e a Mônica, né? Porque a Dakota foi contratada pelo Pantera pra proteger a Mônica, né? É, e foi contratada do começo pra investigar a Nakia mesmo, né? Só que aí depois ele começa a deixar ela junto com a Mônica, meio que pra proteger a Mônica, né? Mas tem um monte de gente aí, tem uma menininha, na época que o T'Challa, acho que disse que tava ajudando lá uma instituição, ou era uma faculdade, sei lá, uma criança que o T'Challa queria falar assim, não, eu amava essa pessoa, né? Só que era uma criança que, tipo, era ajudada pela instituição dele, alguma coisa desse tipo. A Nakia foi lá também tentar matar a menina, entendeu? Ela seduzia então, policiais. A malícia meio que meio que resolveu tirar tudo aquilo que o Pantera tinha demais, que o Pantera mais gostava, né? sempre fica nessa se a malícia conseguiu seduzir o cara ou não, né? Fica sempre o arco meio que se desenvolve nisso, né? Em determinado momento é a Okoi que fala, olha, eu sei que você sempre quer resolver tudo do seu jeito, meu amado, né? Que ela chama o Pantera Negra assim, né? Mas nessa situação, deixa eu matar a Nakia, porque ela sempre no começo estava tentando orientar a Nakia, botar a cabeça no lugar e tal, e Nakia sempre viajando na maionese, achando que ela ia ser a prometida, tá? Que ia virar rainha, por aí vai. E ela tinha uma certa rixa com a Nakia, né, no começo da história. E tem um detalhe dessa história aí, que é o seguinte, pelo que eu me lembro, pelo costume tribal aí, como a malícia ela desonrou lá a tribo, aí parece que é o seguinte, ou matava a malícia, ou então a tribo seria arrasada pelas outras. Enfim, também estava sendo criado um problema político interno, né, a malícia pro Pantera, né? E aí outra coisa que a malícia fez foi soltar um outro vilão do Pantera Negra, que era o Homem-Gorila. Tá no filme, tem bastante similaridade dos quadrinhos com que você vai ver no filme, mas ele também tem umas coisas divertidas dos dois lados, né? Porque o Homem-Gorila, ele é um tradicionalista extremo, né? Ele é um cara que nunca gostou de se abrir pro mundo, nem de ser uma coisa muito tecnológica. Ele são mais ritualistas, né? Ele gosta de ser aquela coisa mais tribal. Afinal, o cara tá com a pele de gorila branco agarrada no corpo, se achando o máximo, deve ser realmente ter uma cabeça diferente, né? Ser extremamente tradicionalista mesmo. E aí descobre, neste plot aqui, que a Shantae, a Rainha Divina Justiça, né? Queen Divine Justice, é da tribo do... a mesma tribo do Homem-Gorila, né? Eu acho que aqui é a primeira vez que eles nomeiam isso. Acho que não é na fase do Don McGregor, não. É aqui que eles chamam de Jambari, né? É um nome que também você vai ver no filme. E aí ela descobre que ela é... esse apelido que ela achava que tinha, que era uma coisa carinhosa que vinha da família adotiva dela, né? De ser a Queen, né? A rainha. Era só um nome. Mas aqui se descobre que ela, na verdade, era filha do chefe de tribo do Jambari, da mesma tribo do Homem-Gorila. Ela, na verdade, é prima do Homem-Gorila. E aí, quando descobre que ela é a herdeira e tal, o Homem-Gorila fica assim, não, vou obedecer agora a você. Você agora é a chefe e tal. Mas daquele jeito, né, que o M'Baku, né, que é o nome dele, quando puder sacanear, sacaneia. Pra assim, ah, mas eu fiz pelo seu próprio bem, viu, minha prima, tal, não sei o quê. E a ideia inicial dos Jambari, né, é que eles fossem separados do Wakanda, de alguma maneira tivesse seu isolamento próprio. E aí cria um transtorno, porque quando a Shantae é sequestrada pelo Homem-Gorila, né, e a sequestrada entre aspas, né, que ela acaba sendo praticamente recepcionada como a herdeira, né, do lugar. Tanto o Vibrax, de um modo independente, tenta salvar ela, quanto o Pantera Negra. O Pantera Negra vai alucinado. Tipo assim, que história é essa? Vocês são de Wakanda, não tem essa nessa de você ter sua própria rainha nem nada não. E eu escolhi ela pra ser a minha adorada, pra ser representante, você tá tomando ela de mim e tal. Fica um climão, porque a própria Shantae fica desconfiada do Pantera Negra. Com que intenções você me chamou pra ser a sua Dora Milaje? Foi pra me manter na sua asinha, pra não, talvez não tentar ascender ao trono, né? Ao trono não, a minha posição de chefe. E outra coisa, parece que de alguma maneira indiretamente, eles tinham a ver com a morte dos pais dela, porque na hora que eles sufocaram a revolução do Jambari, há um tempo atrás, os pais dela fugiram para os Estados Unidos, né, e quiseram viver a vida deles independente lá, só que aí vieram os extremistas Jambari e falaram assim, que história é essa? Uma vez Jambari, sempre Jambari, mataram os pais dela, só deixaram a menina, né, e aí algumas pessoas mais moderadas da tribo, sabiam da existência da menina, ficaram quieta, né? Deixaram ela sendo cuidada por uma mulher lá, mas, que ela chama de avó, né? Mas era como se fosse de uma elite da guarda de proteção. Foi deixada lá pra proteger ela até o momento certo. Então cria uma coisa bem complicada mesmo aqui nessa história pra T'Challa, né? Mais pra frente tem um arco em que mais uma vez é questionada essa situação da relação do T'Challa com a Shantae e a coisa começa a pegar fogo. Mas aqui se resolve mais ou menos, né? Meio que a Divina Justiça força o primo dela a obedecer a ela e fazer meio que uma paz, vamos dizer assim, entre a Wakanda e eles, pelo menos temporariamente, né? O Vibrax é que se ferra nessa, né? Sai meio que ferrado, fudidaço aí. E aí é nesse arco de história aqui, e que parece que ao redor dessa tribo Jambari tem uma tal de Floresta de Cristal, e que eles acham cristal, onde tem um outro Pantera Negra, que aí o homem gorila fala, ah, esse é o verdadeiro Pantera Negra. É um outro Pantera Negra, tá lá meio que preso no cristal. O mistério sobre esse Pantera Negra já é um outro plot mais complicado ainda, em que o Priest tenta juntar uma fase que era totalmente deslocada das histórias da Pantera Negra, que era a fase do Jack Kirby, com uma fase que a gente considera a oficial, né, a canônica. Mas aí essas explicações acontecem em outro momento, né? No meio dessas histórias a gente vai ver um marco de história meio que futurista. Não é muito interessante, não. É um arco como se fosse duas edições só. O bacana daqui a uns 20 anos, mais ou menos. Como é que estaria a Rainha Divina Justiça, o Pantera Negra no futuro, tem um filho dele, né, que ele chama de T'Chara, e aí ele acaba sendo um antagonista dessas histórias. Aparece mais uma vez o Hunter manipulando todo mundo. O Hunter é engraçado, que o Hunter aqui é meio Cable, né? Ele tem um braço de ferro. E tem uma filha adotiva da Shantae com o T'Challa, né? E aí sugere que ela é filha da Monica Lini, e aí eu não tenho certeza quem é o pai. E essa menina é mais ou menos a protagonista da história, né? Ela, inclusive, quer usar as mesmas roupas que a Rainha Divina Justiça usava e por aí vai. Outra coisa é que aqui nessa história é a primeira vez que mostra o Pantera Negra tendo problemas de memória, ou problema de desfocar a realidade. Essa semente foi plantada aqui, como se no futuro o Pantera Negra tivesse problemas assim pra saber o que é realidade e o que, é que não é. E aí toda vez que tivesse que tomar uma medicação, né, um remédio assim, aí ele volta a ter consciência. Só uma coisa que fica jogada assim, né? Aparece mais uma vez o Akeb, tem a participação do Falcão, aparece um monte de inimigos do Pantera Negra. É como se fosse um The End pra ele, né? O Everett Ross também aparece com um bigodinho, né? Jogando mais ou menos como é que seria o futuro. É uma coisa em duas partes bacana. É como se fosse um interlúdio, na verdade. Esse arco aí de duas edições é porque também foi pra comemorar os 35 anos do personagem. Aí talvez o autor tivesse que unir o útil ao agradável. Tivesse que dar uma pausa nas tramas dele e comemorar o aniversário do personagem. By the way, Claw, a common criminal like yourself has no right to use my proper name. Refer to me by my title. E aí, depois desse interlúdio aí, tem um arco em três edições, que é o Retorno do Dragão. Ele vai resolver um plot que ficou meio esquisito e esquecido mais pra trás, que foi o fato do Everett Ross receber uma visita do Mephisto, ou ele achava que era o Mephisto, trocar de corpo com o Mephisto, enquanto o Mephisto, na forma do Everett Ross, ficava tentando Pantera Negra, o Everett Ross, no corpo do Mephisto, ficava tentando procurar ajuda de todo mundo. Imagina um Mephisto andando de metrô, andando pelas ruas, batendo nos lugares, pedindo ajuda ao Quarteto Fantástico, a Vingadores, até o momento que ele fala assim, eu vou pedir ajuda do Doutor Estranho. Aí quando ele bate o Doutor Estranho, ele encontra todos os defensores querendo pegar o pescoço dele e matar. E tá um monte de inimigo dele lá, né? Tava o Surfista Prateado, que já entrou em talk com ele. O próprio Doutor Estranho, o Valkyrie tava lá. Enfim, até que alguém concorda que ele realmente não é o Mephisto. Ele era realmente o Everett Ross no corpo que ele achava que era o Mephisto, mas não era. Aí começa uma coisa que é mais convoluta ainda que o primeiro arco. E depois descobre que, na verdade, não tem Mephisto, não tem nada. Ele tava no corpo de um dragão. Que diabo foi isso? Aquela Nightshade, que é tipo uma vilã dos heróis de aluguel, que ela é também uma geneticista. Ela foi roubar nas coisas do avô lá da Colin Wing, no meio daquelas prateleiras, ela roubou as cinzas de um que seria o último dragão, né? E ressuscitou o bicho, né? Pra quê? Por quê? Porque ela quer criar caos, enfim. E aí, pra controlar o bicho, ela diz que a ressurreição dele não era perfeita, é ela que tinha um antídoto pra ele não morrer, e o corpo dele era imperfeito. Ele, sendo dragão, né, tinha poderes mágicos, misturado com metamorfos, por aí vai, decidiu que pra escapar dessa, ele ia trocar de corpo, que aí, aproveitando um último agradável, né, que a Nightshade queria se vingar do... Não sei porquê, mas queria se vingar do Everett Ross. Aí ele troca de corpo com o Ross, só que se passa pro Mephisto, meio que pra transformar a cabeça dele. Se você não entendeu, é normal, é meio confuso mesmo. E aí, enfim, cargas d'água é essa. É que aí descobre que, na verdade, ele era um dragão, se passando pro Mephisto, que trocou de corpo com o Everett Ross. Enquanto que o Pantera Negra, depois que percebeu, né, junto com os defensores, percebeu que era alguma coisa ligada com Kulum, né, com os dragões de Kulum, foi tentar investigar um jeito de derrotar esse último dragão aí. Eu sei que esse último dragão, em determinado momento, pra derrotar o Pantera Negra, ele controla a mente do Punho de Ferro. O Punho de Ferro entra numa briga pesada com o Pantera Negra. Negra. Uma das histórias que acontece isso, que tem essa luta principal, é aquela fase em que a Marvel criou uma série de histórias que deveriam ser histórias mudas. Então teve um mês que todo mundo escreveu a história Nuff Said, ou Nada Era Dizer, né? Não sei se vocês lembram disso, teve em X-Men, teve em Quartástico, teve em todas as revistas Marvel. A do Pantera Negra foi nessa edição aqui em que o Punho de Ferro tá sendo controlado pelo dragão e briga com o Pantera Negra. E aí tem uma briga pesada em que o Pantera Negra, pra derrotar o Punho de Ferro, ele derrota ele cansando ele. Então tem uma hora que o Punho de Ferro tá batendo violentamente na cara dele e ele resistindo, né? Tudo bem que ele tinha aquele armadura de vibranium, né? A roupa de vibranium pra aparar um pouco o impacto, mas tava apanhando pesado. Pau, pau, pau, pau, pau. Até que ele esgotou fisicamente o Punho de Ferro. E aí os dois caíram esgotados, né? Então ficou meio que um empate ali. Mas aí eles conseguiram tirar o domínio que o dragão tinha pelo Punho de Ferro. E aí faltou derrotar o dragão. Em determinado momento o dragão trocou de corpo de volta com o Everett Ross, né? Que o Everett Ross tava tentando se matar, uma coisa desse tipo. Aí o dragão disse, não, se for viver minha vida toda como se fosse você, eu prefiro morrer como um dragão. Aí uma coisa desse tipo, ele volta a trocar de corpo com o Everett Ross. E aí o dragão sai meio que desgovernado, destruindo a cidade, por aí vai. E aí o Pantera Negra consegue derrotar o dragão, né? O último dragão. Duas coisas, na verdade, são duas inspirações que eu tô vendo aí. Primeiro, você tá me dizendo, então, que a tática do Pantera Negra pra derrotar o Punho de Ferro foi ficar dando caradas nos punhos do Punho de Ferro até o Punho de Ferro se cansar, certo? Ele parava o que podia, né? Quando não podia, levava no Kengo. Pois é, tipo... Rock 2, Rock 3, Rock 4. Meu Deus. O cara tava assistindo assim, que hora beleza. Ainda por cima ainda pegou um cara louro pra ser o Ivan Drago. E outro foi o contrário. Foi alguém ler essa história. Isso aqui dá uma boa série na Netflix. Você tá falando de um dragão, ossos de um dragão em Nova York e o Punho de Ferro fazendo merda. Onde eu já vi isso pois antes? Pois é, e esse era outro dragão. Ele até fala em determinado momento que ele fala que é o irmão do dragão rei. Acho que ele deve ser o irmão do Shou Lao, então, não é isso? Uma coisa desse tipo. Agora, como é que o avô da Colin Wing conseguiu matar esse dragão e pegar esse dragão e guardar no potinho, eu não sei. Enfim, eles derrotam o dragão lá, ele derrota, acho que transformando ele em humano de novo, uma coisa desse tipo. Aí ele fica na forma de humano, mas de alguma maneira a Nightshade, né? Eu não me lembro agora como é que traduziram o nome dela em português. É que traduziram. Oi? Tem que traduzir essa fase, nunca veio pro Brasil. Eu acho que veio, que ela brigou com o pessoal de Aranha de Aluguel, viu, Paulo? Ela não é tão desconhecida assim, não. Mas, enfim, a Nightshade deu um jeito temporário de deixar ele vivo, mas ele precisava ficar na forma humana, uma coisa desse tipo, salvo engano. E, ao mesmo tempo, a bicha aprontou, porque enquanto estava todo mundo ocupado, a Nightshade deu um jeito de ressuscitar o Pantera Negra, que era o Pantera Negra que estava preso no cristal, né? E estava em animação suspensa. Ela acordou ele, mas não curou ele, vale ressaltar. E aí, o próximo arco que tem, um arco 5 partes, que é muito bom. Ele remete até, inclusive, ao primeiro arco lá do Marvel Knight, que tem algumas recapitulações daquele momento lá, que é o arco Inimigo de Estado 2. Teve o Inimigo de Estado 1, lá na fase Marvel Knight, e aí o Inimigo de Estado 2, que é mais ou menos uma encrenca entre Pantera Negra e o Tony Stark. Você podia dizer que é a Pantera Negra e os Vingadores, mas não. Pantera Negra e o Tony Stark. A gente não falou isso na hora, mas naquela confusão lá de ação caindo, comprando e por aí vai, o Tony Stark se meteu naquela briga entre o Eric Killmonger e o Pantera Negra, comprando as ações de uma empresa wakandiana, o Wakanda Designs Group. Então meio que o Tony Stark era majoritário de uma empresa do Wakanda, sim, acho que o Pantera Negra pediu autorização, meio que ele comprou assim, ó, peraí, eu tô vendo que tá baixando o preço, tá bem baixinho essas ações aqui, mas eu tô achando que isso é jogado Pantera Negra, eu vou comprar baratinha, quando ela voltar a crescer, eu vou ser o acionista mais dessa bagaça aí. E aí eu acho que foi uma coisa que o Pantera Negra não gostou muito. Ou melhor dizendo, não foi nem o Pantera Negra, foi o Hunter que não gostou, né? E aí mais uma vez o Hunter ia manipular, né, pra lá e pra cá, das coisas mais uma vez ficarem encrencadas, né, pro lado do Pantera Negra. E aí é uma briga direta entre o Pantera Negra e o Tony Stark, que remete ao passado dos Vingadores, inclusive. Cara, não, eu não lembro da história em detalhes, eu só lembro dessa parte aí que tu foi falar. Não, são três coisas que eu lembro, na verdade. Primeiro é que é revelado que o Pantera Negra tinha ido pros Vingadores no começo, literalmente pra espionar todo mundo. Aí ainda chega a Wanda, ainda olha assim pra ele, mas Pantera, logo você, como você pode fazer isso com nossos amigos, com vocês, somos seus amiguinhos. Ai, a opinião de vocês não me importa. uma coisa assim. Não foi bem assim. Na verdade, ele revelou antes numa revista própria dos Vingadores. Mas aqui ele descobre que o Pantera Negra era dono de uma subsidiária da empresa que implantou a fiação a cabo da segurança da mansão dos Vingadores, da Stark Enterprise, e por aí vai. E aí o Stark fica griladaço, que ele fala assim, porra, eu não sabia que o Pantera era dono dessa empresa aqui, não. Quer dizer que ele andou colocando meio que implantes, não, né? É, escutas, e ele sabe de tudo da vida da gente dos Vingadores desde o começo e também da minha empresa. Ele sabe que era segredo meu, mais do que todo mundo, né? E ele fica muito puto, Stark. Não é só o Pantera Negra congelado que é desacordado. Aparecem outros dois personagens. Esses três personagens, eles são até desenhados de forma bem diferente, porque são os personagens do run do Jack Kirby, no volume 1 do Pantera Negra, lá de 76, 77, por aí. E, tipo, você vai olhando e é bem diferente os dois personagens, porque você tem lá o Pantera Negra do Brest, que é todo sério, quase um Batman de nível de preparado, e o outro Pantera Negra, que é o do Kirby, que é praticamente o Pantera Negra Hakuna Matata. Ele fica lá, quando vamos viver a próxima aventura? Vamos farrear, vamos isso, vamos aquilo. E chega a ser engraçado, porque você olha pros dois, o cara é tão deslocado que você ainda vê, tipo, os olhos do personagem aparecem, aí fica lá tudo mais, já que na máscara do Pantera Negra do Priest, ela foi diferente, é uma máscara totalmente fechada, o que faz meio mais sentido, é um visor no lugar dos olhos. Aí, se eu não me engano, fica lá, tendo aquelas aventurazinhas, aparece lá um sapo teleportador maldito, que depois o Rand vai usar pra fazer a tal, a famosa cena do Pantera dando uma chave de braço nos pistas prateado. É, esse sapo aí é o sapo do Rei Salomão, uma coisa desse tipo. Esse sapo veio lá da face do Kirby. Esse Pantera Negra, ele era um aventureiro, né? Ele é mais aventureiro do que Rei de Wakanda ou qualquer coisa desse tipo. E esses outros personagens, esse anãozinho, esse baixinho aí, ele era tipo um arqueólogo. É como se fosse aquela coisa mais Indiana Jones possível, se pudesse imaginar. É porque, vamos ser francos e sinceros, as oito primeiras edições do Kirby podia ser qualquer personagem aventureiro que tava valendo. Porque ele queria escrever uma história que ele queria, aí só tinha o Pantera Negra como disponível, botou o Pantera Negra no lugar, porque não faz o menor sentido o cara ser rei de Wakanda e procurando tesouros em museus e se teleportando por aí. Assim, tipo, é uma história completamente maluca. O próprio Priest, ele fala depois que, tipo, ele não conhecia muito do personagem quando tinha sido convidado lá pra escrever o Pantera Negra. Aí ele pegou e foi começar a ler. Aí ele gostou do run do Jungle Action, que ele disse que quando criança ele não tinha lido, porque ele achava o nome da revista, ele achava ridículo, Jungle Action. Então ele nunca tinha ido atrás das histórias, ele achava que era aquela uma baboseira estereotipada. Aí ele gostou do enredo em si, aí depois foi ler o uma do Kirby, ele achou isso aqui é muito esquisito, aí ele foi tentar ler as primeiras aventuras, aí ele olhou assim, não, é esse cara que eu quero escrever, que foi, até ele disse que é diferente, ele diferencia o Pantera Negra do Stan Lee do Pantera Negra do Kirby, até o que ele fala aí, que o Pantera Negra que ele escreveu, ele vem direto do Stan Lee, do arco do Quarteto Fantástico, é o cara capaz de, só na base da inteligência e preparo, derrotar os quatro vilões mais poderosos da Marvel, que é o Reed e seus Asseclas. Ou seja, pois é, então, é esse cara que ele tava escrevendo, só que ele queria respeitar toda a cronologia do Pantera Negra. É claro que isso era um objetivo secundário dele. O primeiro objetivo sempre era fazer a revista não ser cancelada. Quando ele conseguiu fazer, ter um tempo suficiente lá, que ele sabia que não ia ser cancelada, aí ele colocou esse plot pra tentar consertar essa história do Pantera Negra, porque na prática, ela não se encaixa em canto nenhum. E ainda ela tinha um outro problema, que o Kirby, como sempre, aquele cara calmo, relax, na paz, ele simplesmente deu a louca nele, foi embora e não terminou o título. Aí tiveram que encerrar o arco, tiveram que chamar um cara bem calmo e na paz ainda pra encerrar o arco numa Marvel Premiere, que era o Jim Shooter. Deve ter saído uma maravilha, mas aí tinha esse personagem. É, pois é. Aí é isso aí, basicamente, era o cara tentando resolver o problema da cronologia. que era encaixar esse Pantera Negra do Kirby. Além desse anãozinho, tinha uma vilã, que aqui ela não parece muito com vilã, é Zardia, sei lá, mano. Uma coisa desse tipo, que aqui ele até zoa com a mulher, coitada. Ela parece como se fosse trabalhando hoje em dia numa dessas redes de fast food, né? Aí em determinado momento, quando ela descobre que o Pantera Negra da linha temporal dela acordou, vai lá se juntar, e aí todos eles estão atrás desse diabo, desse sapo. Porque o sapo, pelo que eu entendi, é uma maneira de eles voltarem pra terra dele, né? Só que esse é o arco mais complicado que tem dessa revista inteira, tá? Porque esses sapos aí é a coisa do inferno. São acho que uma máquina do tempo maluca, criada na época do rei Salomão, e que um sapo era capaz de trazer pessoas de sua linha temporal. O outro sapo era capaz de expurgar as pessoas de volta pra linha temporal. E os dois juntos transportavam as pessoas pra outra linha temporal. Então era uma coisa assim. Só que durante o decorrer disso, eu não sei se o Paulo vai lembrar junto comigo pra explicar isso aí. O Pantera Negra, acho que ele percebeu o que tava acontecendo. E ele tá atrás desses dois sapos. Os sapos estavam separados, estavam perdidos. Ele até pede ajuda do Wolverine. Vai invadir outros lugares de segurança lá. É, o Wolverine até fica meio puto. Ele, pô, tava sofrendo pra achar essa porra desse sapo aqui. É sério mesmo que você é por causa disso. E em contrapartida, ele vai criando uma série de incidentes que o Tony Stark não entende. Por exemplo, além de ele começar a revelar que ele tava desde o começo espionando os Vingadores, e enfim, também tava espionando as indústrias Stark, e que ele não confiava em nenhum momento neles, né? Ele começa a fazer uns outros incidentes internacionais. Salvo engano, ele vai atrás de um tratado da época de um dos antepassados do Pantera Negra, que fez com o rei da Espanha, e que dizia que uma ilha, que hoje ia pertencer ao Canadá, na verdade por direito era de Wakanda. Aí começa mais uma vez a ter um incidente internacional, que vai envolver o presidente dos Estados Unidos, na época acho que era o Bush, né? Agora não lembro da cena, mas acho que é. Já era o Bush, já. O primeiro-ministro do Canadá. Então envolve também a tropa alfa no meio. Enfim, nessa confusão toda, a gente descobre que, na verdade, é o mesmo grupo, né, que tinha por trás o Hunter, que tentou dar aquele golpe em Wakanda lá no inimigo do Estado 1, foi o mesmo que tentou armar essa confusão agora para o inimigo do Estado 2, né? Só que agora tava usando essa tecnologia dos sapos agora, e que eles agora estudaram, né, a tecnologia e podiam exatamente saber quem trazer de um futuro ou de uma outra dimensão exatamente, e começaram a substituir as pessoas, né? Então, eles tentaram armar esse golpe substituindo o presidente dos Estados Unidos atual pelo de outra dimensão, de outra realidade, que era de 10 anos do futuro. Mesma coisa também com o primeiro-ministro do Canadá. O T'Challa já tinha descoberto isso, estava querendo recuperar os sapos para poder resolver essa confusão, né? E acabou batendo de frente com o Tony Stark, tendo essa briga interna, com essa briga pessoal com o Tony Stark, né? Que um começou a desconfiar do outro, por aí vai. Tony Stark descobre, na verdade, o que aconteceu, né? E aí conta toda a história pro Pantera Negra, né? E fica feliz da vida. Ahá, finalmente eu descobri, né? O que você tava tramando. Enfim, o T'Challa até zoa com a cara dele, diz assim, ah, meu, o queixo caiu no chão, né? Pelo Tony Stark ter descoberto o plano, né? E ele zoando com ele. Mas enfim, o resultado final dessa história é que acaba surgindo também um Tony Stark de outra linha temporal, né? E que partiu pra cima com tudo pra deter o Pantera Negra. Aí, enfim, último capítulo dessa história, confusa, né? É bem complicado mesmo, mas ao mesmo tempo cheio de reviravoltas. É que o Tony Stark desse futuro tava achando que tava lutando contra o Pantera Negra do nosso presente, mas na verdade era o Pantera Negra do Kirby que trocou de uniforme, né? E aí, no meio da briga, surge o Tony Stark do nosso presente com o Pantera Negra da nossa realidade, né? Tentando impedir os dois de se matarem. Enfim, eles separam os dois, conseguem recuperar os sapos, né? Explicam tudo o que estava acontecendo pro governo. E aí começa a despachar as pessoas de outra realidade para outros lugares, né? O primeiro-ministro, o Tony Stark e o presidente dos Estados Unidos para os suas devidas dimensões, só não despacha o Pantera Negra do Kirby, porque, enfim, ele tinha um certo sentimento por ele, e aí a gente descobre, na verdade, que foi através desse Pantera Negra do Kirby, que na verdade a gente achava que era um Pantera Negra do passado, mas na verdade, na linha temporal dele, ele vinha do futuro, ele também tinha a mesma neurismo, o mesmo problema mental que o T'Challa estava começando a desenvolver. Ele começou a desenvolver isso justamente após a luta que teve contra o Punho de Ferro. Ele acabou de saber que ele também tinha esse problema. O Pantera Negra apanhou tanto do Punho de Ferro que aí ele começou a ter problemas de cerebrais. Tá falando do Rock, sim. Eu não sei, mas então, pronto que seja. Então ele começou a ter problemas de tremer a mão e tal, e toda vez que ele levava uma pancada na cabeça, ele lembrava das porradas que levou do Punho de Ferro. E aí eu falei assim, caramba, então eu realmente vou acabar morrendo feito ele. Esses mesmos problemas que nem ele, né? Enfim, determinado momento, na hora que o Peter Gyrish, né, já aparece aí no meio, desde que a Nick entrou em coma, né, e tá em animação suspensa, Peter Gyrish tomou a posição de ser chefe do Everett Ross, tá algumas edições antes. Aí ele meio que chega pra pegar tudo, essa bagunça toda, vocês quase criaram um incidente internacional, então vou confiscar isso, confiscar aquilo, vou prender essa tal dessa Zardia, esse anão também vou prender, tô prendendo todo mundo. E vou prender esse sapo também. Não, você não pode prender o sapo, não. Quando eles vão pegar um sapo, eles, os dois, acabam juntando o sapo no mesmo lugar. E aí transporta os dois Pantera Negra, mais o Everett Ross, mais a Shantae, mais o Pete Gillis também, vão tudo parar no passado, numa história de duas partes, onde eles estão no Velho Oeste. Aí eles encontram não só os personagens do Velho Oeste, que é o Chugan Kid, né, o Colt, né, o Kid Colt, aqueles personagens da Marvel já tradicionais, como também eles encontram o Thor e o Loki disfarçados lá de também caras do Velho Oeste. E essa é uma história que se encaixa numa história antiga do Thor. Thor 370. Desenhada pelo John Buscema. Se eu não me engano, o John Buscema tinha morrido já aqui nessa época, não? Que ele faz meio que uma homenagem ao John Buscema, ele fala. Ele diz, em homenagem ao John Buscema. Não sei se ele tinha morrido já. Ele morreu em janeiro de 2002. A revista é de outubro de 2002. Então, sim. Foi uma homenagem que ele quis fazer ao John Buscema. Volta depois duas edições pra história que é a morte do rei, né? A morte do Pantera Negra. Que, na verdade, é a morte do Pantera Negra. Pantera Negra da outra dimensão. Ele passou tanto tempo fora nesse Velho Oeste que os medicamentos dele começaram a ficar comprometidos. Ele já tava meio que sendo encapsulado lá naquela história de ficar em animação suspensa. Só que ao mesmo tempo teve uma revolta lá do Homem-Gorila. O Homem-Gorila foi lá, meio que pra fazer aquela vingança de vilão sempre, e quis causar uma tragédia, mais uma vez uma tragédia pessoal na vida do Pantera Negra. E aí ele quebra a câmera de animação suspensa onde tava esse Pantera Negra do Kiri, e aí ele morre, e aí e o T'Challa tá enlouquecido. Primeiro porque ele já tava tendo aqueles problemas da aneurisma dele, tendo visões. Ele tava tendo visões, inclusive, com o Magneto, porque em determinado momento, naquela história que ele encontrou a tempestade lá atrás, que eles, inclusive, lançaram um beijo, a Monica Lyne ficou com ciúmes, tudo por aí vai, mas antes de se despedir, a tempestade disse que tava com medo de o Pantera Negra ficar que nem o Magneto, né? E aí ele vê toda hora o Magneto meio que fazendo um paralelo entre eles dois, ele fica começando a ficar falando sozinho, né? Eu não sou você, tal, bababá. E aí, em determinado momento, por vingança pra atacar o Homem-Gorila lá, né? M'Baku, eles vão invadir a Terra Jambari. A Shantae se intromete no meio. A Shantae com o Vibrax, né? Vão em proteção, inclusive, do Homem-Gorila. Ele fala assim: eu sei que ele fez isso, tal, ele deve pagar. Mas você não deve criar uma guerra como em cima do meu povo por conta disso. Na verdade, as minhas terras, né, a Terra Jambari, ela não serve nada, você é um monte de montanha congelada. Dê a liberdade pra elas e dê a liberdade pra esse povo. Deixa eles independentes. O Pantera Negra não quer, não. Eles são acadianos. E também já tá meio surtado. Sei que em determinado momento que ele acaba sendo ferido, que ele tá meio que soterrado no... que acho que foi o Homem-Gorila que deu uma porrada nele e afundou ele. A Divina Justiça reclama com o primo dela. Ordena como rainha que o primo dela se submeta, né? Se entregue, inclusive. E aí ela vai tentar tirar o Pantera Negra do gelo. Ele tá devaneando, achando que é o Magneto, achando que é coisa. E ataca ela, rasga o bucho dela, assim. Nossa, ele fica louco porque tá ferindo ela. Dá a entender, inclusive, que ela morre, né? Que ela morreu. Que em determinado momento ele pede pra ela, assim, me peça pra eu te libertar dos seus votos. Aí ela pede a ele, assim, tudo bem, eu quero que você me liberte. Liberte não só meus votos, como liberte meu povo. E ele concede, tá? Te liberte, né? Aí ela supostamente não seria mais uma Dora Milaje a partir daí. Eu achei que ela tinha morrido aí. Porque a próxima sequência do quadrinhos é o Pantera Negra surtadão. Ele esquece as coisas do trono dele, essa capa dele e tal, e some. Desaparece. Todo mundo dá ele como um perdido. E a gente pensa, pô, ele deve ter sumido porque se sentiu mal por ela ter morrido e desapareceu. Mas não. Aí a gente mais pra frente vê que ele não morreu. E também nem a Shantae morreu, né? A edição 50 é que marca essa transição. A gente acho até estranho, né? Que a edição 50 a gente pensa uma coisa especial com mais páginas. Mas não, é só uma virada de trama. Surge um novo Pantera Negra. Um Pantera Negra inesperado. Um Pantera Mineiro Urbano. Que dá sequência a uma outra leva de histórias que, pra mim, é a última encadernada até. Uma série de histórias que a partir da edição 50 e segue pra uma outra revista aí chamada The Crew. Se eu não me engano, nessa parte aí que você tá tendo essas visões do Magneto, tem uma parte engraçada porque ele realmente tá brincando de Batman. Já é depois que o Pantera Negra do Kirby morreu, ainda bem. Chega o Magneto, a coisa bem bizarra. Ah, eu vim prestar meus pêsames. E sabe como é a regra 38, tipo, é, acho que é 238, na verdade. Dois personagens da Marvel se encontram, depois da terceira frase tem que virar uma briga. Só que aí o Pantera Negra, você chegou aqui na minha sala antimagnética. Aí todos os poderes magnéticos se voltaram contra ele, o Magneto morreu. Aí depois o Pantera Negra acorda, esse era só meu plano pra derrotar o Magneto, mas ele não veio aqui ainda. Aí aparece a Tempestade falando, você estava falando sozinho, falando, pensando que estava matando o Magneto? Isso aí foi o que eu lembro dessa história aí, porque eu já tava numa vibe que, assim, tipo, como eu sabia que ia mudar de personagem e tudo mais, eu achei esquisito demais, aí eu meio que parei de ler nesse arco. Até porque, se eu não me engano, tipo, essa trama aí do Rock 5, dele levou toda a porrada que ficou com um problema na cabeça e vai achar um sucessor, Rock 5 total, simplesmente ignora completamente no arco do Reginaldo Hangley, que é praticamente Rock 6, que é ignorando Rock 5. Isso nunca foi resolvido, aliás, esse aneurisma do Pantera. Ele foi se tratar, Paulo. Ele foi se tratar pra levar porrada na cabeça e resolveu. A partir da edição 50, nem pode considerar mesmo Pantera Negro. O Paulo falou aí de que ele é um sucessor, mas não é um sucessor imediato, tá? Ele não chegou lá atrás do cara e foi procurar, não. É curioso porque o Kasper Kola, né? Ele nem é negro mesmo. Ele até fala que o pai dele é negro, mas ele era chamado de Kasper, que ele era Kevin Cooper ou coisa assim. Mas Kasper de Gasparzinho, né? De fantasminha. E ele era um policial no meio... É aquela turma de policial que vive num ambiente que é totalmente corrupto, o chefe é corrupto, tudo é corrupto, por aí vai. E aí quase que armaram pra ele, quase que ele foi morto. E aí não, ele sobreviveu, mas ganhou uma suspensão do chefe. E aí nesse momento que ele tava de suspensão, ele achou o traje do Pantera Negra meio que perdido lá. Aí ele percebeu que era mais leve, que era pra prova de bala. Então, vou usar pra me proteger. Então ele começou a usar isso inicialmente como uma maneira dele se disfarçar e usar como Kevlar. Mas ele usava isso muito na surdina, que ele atacava as bandidades e falava assim, não fale pra ninguém que você me viu, né? No máximo ele ameaçava assim, e se não matasse o cara. Só que aí ele ganhou meio que um tutor inesperado. Não era o Pantera Negra, tá, Paulo? O tutor dele foi o Hunter. O Hunter chegou e começou a pilhar o cara. Olha, se você vai usar esse traje do Pantera Negra, você tem que começar a honrar, porque isso é um traje de rei. Aí eu disse, não, então devolva essa porra pra você. Aí eu digo, não tô dizendo pra devolver, não. Se ele deixou isso perto da sua casa, de alguma maneira, ele deve ter te escolhido. E era aquela manipulação do Hunter, né? É até uma história divertida. Apesar de não ser uma coisa ligada à trama anterior, pelo contrário, você até sente uma quebra de narrativa. Você não vê Everett Ross. Quer dizer, vem mais pra frente, né? Nas histórias mais pra frente. Mas no começo não vê. O único personagem que tá associado a ele é o Torque. Lembra aquele sargento Torque que ajudou o Pantera Negra lá no Marvel Knight, que ajudou a desvendar as gangues lá, do Mistério da Menina? Ele aparece aqui, ele é meio que um colega de departamento desse Cole aí. E aí ele começa a pilhar o cara, fala assim, cara, isso é coisa de Pantera Negra, não vai assumir a identidade dele não. Se você for assumir, vai todo mundo achar que você é o Pantera Negra, vai vir um monte de vilão atrás de você também. Então ele recebeu um conselho negativo do amigo dele, sargento, ao mesmo tempo o Hunter pilhando. E aí o Hunter começava meio que treinar ele do jeito que Pantera Negra é. E ele falou assim, cara, Pantera Negra pensa antes de fazer as coisas. Pantera Negra tá sempre dois passos à frente dos seus inimigos e três passos à frente dos seus amigos. Ele começa a deixar o cara meio assim. Aí ele vai treinando aos poucos. Nem de perto o cara é o Pantera Negra. Claro, é óbvio. É uma trama até meio urbana, meio simplona mesmo. Talvez porque as histórias anteriores, principalmente essa última do Inimigo do Estado, é uma história complicada pra chuchu. Então, deixou a história mais simples mesmo. É uma história urbana, uma história quase do Justiceiro. Mas aí começa a surgir depois outros elementos. O próprio Pantera Negra, o T'Challa, aparece meio que aposentado, que diz que não tô mais brigando, não tô fazendo mais nada, mas tô te dando essas instruções. E é uma história de dois arcos apenas, tá? É o arco preto no branco e o outro é a Ascensão. E no meio dela tem uma história em duas partes, que é como se fosse uma história retroativa do Pantera Negra, tá? Eu acho que talvez o pessoal não estivesse se acostumando muito bem à trama do Cole, né? E aí tem a edição 57 e 58, que é como se fosse uma história voltando um pouco do passado do que era o Pantera Negra antes de se aposentar e por aí vai. Essa história aí, cara, foi totalmente uma mandate editorial. O cara aqui tá contando aqui, tipo, um belo dia ele recebeu uma ligação da Marvel dizendo, olha, nós tivemos a grande ideia. E se a gente tirar o T'Challa e substituir ele por algum cara mais jovem, que seja americano e tudo mais? Aí o cara, cara, isso vai dar merda. Não, mas isso aí vai aumentar as vendas porque vai ser um americano. Não, cara, isso não vai dar certo. Não, então você tem que fazer o T'Challa ser mais afro-americano, porque ele tem poucas coisas de afro-americano, ele não escuta hip hop, ele não fala gírias aí. Cara, ele é africano, ele não é americano, caralho. E isso porque a Shantae era a versão mais americana da história, né? Era engraçado, porque era a pessoa... De um lado, a Violet Ross era a visão do branco americano olhando pro T'Challa. A afro-americana era a Shantae, né? É um absurdo eles falarem isso, mas enfim, quem vai questionar o editorial da Marvel, na época principalmente, né? Se bem que já era o quê? De uma pesada, né? Esse final de época aí já tava... Não precisava disso, né? Basicamente era isso. Eles querem, não, a gente tem que colocar mais elementos gangsta, mais sei lá o quê, mais coisa de rap, mais coisa de hip-hop, e o Priest tentando salvar alguma coisa ali, mas assim, tipo, é praticamente um título novo a partir da edição 50, se for olhar. Mas aí, Paulo, eu vi aqui as últimas edições, o T'Challa volta a assumir o manto de Pantera Negra e ele dá o título do Casper Cole de White Tiger, que é o tigre branco, né? Não é o tigre branco que é tio da tigresa branca atual, né? Não, um tigre branco diferente. Porque esse White Tiger, ele é bem diferente, já que ele usa até o coisinha, como é que chama? Um bracelete místico, e ele é latino. Não, é outro White Tiger. Aqui, essa coisa de White Tiger é como se fosse um título dentro do culto do Pantera Negra, entendeu? Tem até uma coisa na edição 60 que fala que White Tiger é um acólito. O leão dourado é tipo um deacon. E aí até cita aquele tigre de carvão, que era o nome original que o Pantera Negra ia ter, né? Na ideia do Jack Kirby, e aí o Stan Lee vetou. Então é isso, é outra coisa, é outro White Tiger. Acabou as histórias do Pantera Negra, no número 62, e aí entrou a curta fase, não deu nem pra respirar, chamado The Crew, né? A Gangue, que foi escrita pelo Priest também, também participava, acho que era o Joey Bennett, ó, aqui, Joey Bennett, e que era o Casper, mas alguns heróis afrodescendentes, vamos dizer assim. Entrava aí aquele Capitão América Negro, Josiah X, né? Entrou aqui o Máquina de Combate. O Priest também fala dessa revista na entrevista. Ele disse que era a tentativa da Marvel de fazer sua Milestone. Na época não deu muito certo. E se eu não me engano, aqui tá dizendo, olha, isso aqui é interessante. O Josiah X, a primeira aparição dele foi nessa The Crew. É, legal. Depois é que ele criou a minissérie, né? Criar o personagem pra depois explicar a origem dele. Aí depois aparece um tal de Danny Vincent, que não, é o único que não é afrodescendente aqui. Mas aí eu não sei que personagem ele é, ele tem um uniforme meio esquisito. Enfim, em algum momento eu vou ler essas histórias aí, mas não é o foco desse podcast. Esse Danny Vincent, eu acabei de achar ele aqui, é porque na Milestone, ela era personagens negros e latinos. Aí ele queria colocar um personagem latino. Ele criou esse Danny Vincent. Tanto é que o nome do personagem, o nome original do personagem é Manuel Diego Armando Vicente. Só faltou ter Maradona. Bom, e aí com isso a gente conseguiu cobrir quase tudo. Não dá pra falar tudo. O run do Priest é muito complexo, muito complicado. Provavelmente a gente esqueceu de falar várias coisas aqui. Deixou de citar alguns personagens. Só de cabeça aqui é um menino que a gente esqueceu de falar sobre a briga que ele teve contra o Kraven Caçador. Que é uma coisa, inclusive, que o próprio Peter Hype Kuber disse que sentiu falta de ter no filme. A gente deixou de falar muitas coisas aqui de passagem, de detalhes, de informação de cada run desse. Tem outro crossover que ele faz com a história do Hulk, que a Divina Justiça participa de uma história do Hulk. Foi o Priest que escreveu. Enfim. Eu tive a oportunidade nesse carnaval aqui de ler tudo isso de novo, né? Algumas histórias de novo, inclusive, dessa fase, porque é uma das minhas preferidas. Eu acho que sem ela não teria filme do Pantera Negra. Foi realmente o cara que conseguiu estabelecer o personagem. Sem ela, o Pantera Negra não seria o Pantera Negra que a gente conhece hoje. A verdade é essa. É como a gente disse, ele pegou um personagem que era entre aspas, figurante, e ele analisou tudo que estava de errado com o personagem. Primeiro, que era um rei que não reinava. Era um rei que agia como super-herói, que não fazia o menor sentido. E foi sair consertando tudo. Consertou Wakanda, que era um país que, tipo, tava parado na década de 70, que o único cara que tinha tentado resolver aquele país era o MacGregor. Depois disso, o pessoal transformou aquilo só num bando de mato. Consertou a mitologia do lugar, assim, ele arrumou tudo. Depois, o Reginaldo Rangling, que, assim, meio que... A verdade é que ele pegou um pouco na boa já o negócio. Aí saiu o que ele fez, que colocar mais foi criar a Shuri e outros personagens. Aí depois que a história dela foi cancelada, quem pegou essa bola e continuou deixando o personagem sempre na crista da onda da Marvel foi o Hickman, que transformou ele e o Namor nos protagonistas da New Avengers. E praticamente só voltou mesmo pra valer agora com o Coates, porque a Marvel, naquela estratégia da Marvel de botar de grande destaque quem vai virar filme. Mas, na prática, a base do personagem moderna dela foi toda desse run. Sem ele ia ser outra coisa. A gente não sabe nem se iam ter um run do Reginald Randall, por exemplo. É uma fase cheia de detalhes. Acho que até merecia ter, assim, em razão do filme, né? Já que tem bastante coisa do filme dessa fase. Acho que merecia uns encadernados aqui. Pelo menos os três, até os três, quatro primeiros arcos, acho que, é sensacional, muito boa essa fase. O Priest, ele mistura elementos de ação com elementos políticos, né? Porque você percebe que tem as questões envolvendo as disputas de poder, né? Por exemplo, entre o Hunter e o Pantera com a Tib. Então, assim, é bastante detalhado esse run. Eu acho que realmente merecia aqui um lançamento aqui mesmo, porque acho que é uma fase muito boa. E assim, como o Paulo falou, o Hudlin, né, o que depois assumiu o personagem, né, meio que, aliás, vamos dizer assim, até trouxe de volta o personagem, porque acho que ficou um tempo ele sem ter publicação em título próprio, vem bem calcado nesse run mesmo. Esse run é importantíssimo mesmo. Com isso, a gente encerra aqui nosso podcast, e aí a gente vai retornar agora, ainda em fevereiro, pra falar sobre Pantera Negra com o filme. E a gente poder fazer um paralelo de novo sobre algumas diferenças, o que mudou pra melhor, o que mudou pra pior. Enfim, vai fazer um apurado geral do filme e agora com esse podcast muito mais completo. Então até lá. The mantle of Black Panther can now be laid to rest. His mission is done. T'Challa. The world has many dangers. For your people's sake, and the entire world's, a man with your powers can never rest. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.